ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 616 e vamos falar desse programa de um tempo em que o Wolverine deixou de ser apenas o único que era o melhor do que vazia. Ou será que é pior do que vazia? Oi, aqui é o Felga e às vezes os clones dão certos. Aqui é o Paulo e não faz o menor sentido a aparência da mãe da Laura ser igual da Laura. Isso é culpa do desenhista, né? Mas enfim. Pera aí, né? Se ela ficasse igual ao Wolverine, convenhamos, né? Ia ser muito ruim, né? Era melhor fazer com a mãe mesmo. Também achei, acho que é uma escolha boa. E Bento, se apresente. Bom, eu sou o Leonardo e no universo em que os clones são conflito e que as versões alternativas são Nate Grey, a F-23 é a única que você respeita. O Léo tá aqui pra fazer jus, né, a parte de... Eu ia dizer a parte de clone, não, a parte de mutação da personagem, né? Especialista em genética de superpoderes aqui, né, Léo? Especialista em biologia é você, eu sou apenas um fã. Não é nem difícil adivinhar que a gente vai falar no programa de hoje sobre a X-23, né, a clone do Wolverine. Era um podcast que a gente já devia ter gravado até há muito tempo atrás, né, porque é uma das personagens, assim, que acabou marcando muito, né. Olha só, numa época que existem gerações substituindo as anteriores, né, a X-23 durou, né. Ela tá fazendo o quê? É 2005? Não, antes de 2005, né? Vai fazer mais de 10 anos. Certeza, mais de 15, se duvidar. E aí tá dando certo, né? E agora a gente tem dois motivos pra falar sobre ela aqui no Inominata 616. Um é que a gente tá nas vésperas de ter mais uma estreia, a primeira estreia da Marvel em 2017 nos cinemas, né? Que é o filme Logan, e que curiosamente traz a X-23 pro cinema, né? Que é pela atriz a Daphne Keen, né? Que inclusive nesse filme, pelo visto, vai ter alguns personagens bem ligados também à mitologia dessa personagem. E também um outro motivo é que com a chegada da nova e diferente Marvel no Brasil, a X-23 está assumindo agora um novo papel, né? Ela realmente está pegando esse legado e levando adiante. Ela é agora a nova Wolverine. Então com isso a gente tem mais que um motivo, tem dois motivos para estar fazendo esse podcast. Então antes de começar, a gente vai dar aquela pausa para leitura de e-mails e volta daqui a pouquinho. E-mails. Olá pessoal, mais uma leitura de e-mails do Inominata 616 e o homem múltiplo Paulo Arthur, que é meio Inominata 616 e meio Mutação em Debate, está aqui comigo hoje. Ha ha ha. Podcast sobre a X-23, a gente vai reservar alguns e-mails com dúvidas sobre revistas mutantes, certo? Uhum. Então, o primeiro aqui é da Milena Virgínia, ela é de Natal e ela perguntou o seguinte: gente, por favor, podem me dizer se Xavier morreu sem saber da morte da Lilandra, e se ele soube da morte dela, em qual edição foi publicada? Agradeço muito a atenção de qualquer forma. Eu vou dizer que eu tenho uma dúvida muito grande, porque praticamente só quem soube da morte da Lilandra foram três pessoas que voltaram pra Terra, né? E essas três pessoas eu não lembro, né? Não me recordo de terem em algum momento conversado com Charles Xavier antes de Vingadores vs X-Men, que seriam o Destrutro, a Lorna e a Rachel, né? Pelo menos esses três. Tem o, claro, o Majestor também, enfim, mas ele não vai entrar nesses detalhes, né? Olha, mas é assim, se a gente for tirar por Wolverine e os X-Men, o Xavier tava lá quando o Logan tinha acabado de fundar o Instituto de Grey, a Escola de Grey, e não só tinha o Majestor, como a Rachel Grey também tava lá. Não bastava só imaginar que o Xavier valha, Majestor, agora você é o líder do chat, o que aconteceu com a Lilandra? Aí ele, morreu. É, né? O lamentável é que ela morreu e não houve uma revista, uma história dele em luto, né? Ele sofrendo pela morte dela, né? Foi meio sacana isso. Não, cara, não foi sacana, cara. É porque quando ele falaram assim, ela morreu, quem matou? Falcão de Aço. Ah, mereceu. morrer por um bucha. Vai te lascar, Paulo, palhaço. É, mas enfim, eu entendo a dúvida da Milena, porque era um evento muito importante com uma pessoa muito querida, pra ter se passado assim tão desapercebido, né? Mas o que o Paulo falou tem sentido, viu, Milena? A Rachel era professora, o Xavier tava lá no meio na fundação, tinha um filho do Majestor na escola, de alguma maneira ele deve ter descoberto, né? E o outro e-mail aqui é do Robson Ferreira, da cidade de Assis, aqui de São Paulo. Ele tá pedindo um esclarecimento pra gente. Bom dia. Há muita discussão na internet e redes sociais a respeito do nível de poder da tempestade. Uns dizem que ela é ômega, outros dizem que ela é alfa. Gostaria de saber em qual dos dois ela se enquadra. Minha maior dúvida, Robson, é que esse nível de poder ômega, alfa e por aí vai, foi uma coisa que alguns roteiristas usam, outros não, né? É bem complicado. Eu não sei se existe em algum site na internet que deixe isso claro e que não seja especulação de fãs, né? Olha, quem já foi dito com todas as palavras que era ômega, que eu tô lembrando aqui, foi o Xavier, o Frank Richards, que foi o Hickman. O que o Hickman falou é verdade, tem que lembrar disso. Os outros podem ser duvidosos, mas desses dois eu tenho certeza. Aí vem aquelas especulações que fica a gente especulando que a tempestade é, que o Homem de Gelo é, que a Jean Grey é. Tinha gente até falando que a Psylocke é, o que eu acho que já tá exagerando demais. Desses todos, a Jean Grey sozinha, não sei. O Jean Grey com a Fênix tem, assim, tem poderes equivalentes ao de um Frank Richards. E o Homem de Gelo já teve aquele arco da Majora Lu que ele congelou o planeta inteiro. Então, eles dois, eu ainda acreditaria que sejam ômega também. A tempestade eu nunca vi em nenhuma revista. Pode até mostrar depois alguma, se alguém achar algum nível de poder dela de capaz de alterar o clima do planeta inteiro de uma vez só, alguma coisa assim. O que eu já vi foram coisas mais localizadas. Ó, pra dizer que eu não pesquisei, tá? Pra não só passar batido, aqui tem um sitezinho que diz a lista aqui de quem foi confirmado em títulos que seria realmente ômega, ou seja, digamos assim, oficial isso, e tá aqui na lista, foram poucos mutantes. A Jean Grey, a gente já esperava isso mesmo, né? O Nat Grey, né? Aí vem... Tá vendo? Olha aí, fica mais poderoso que o Eclipse. O Homem de Gelo, e aí alguns outros aqui pra incorporar na lista, né? A Magia foi dita na X-Men Regenesis que ela teria esse nível de poder, que de ômega em novos X-Men, do Morrison inclusive, né? E também na Canção da Fênix número 2. Franklin Richards, obviamente que seria, né? A Rachel, Fabulosos X-Men 208, que é a história do Nimrod, ou seja, é um conceito até mais antigo do que eu imaginava essa história de Ômega, né? Emma Frost, que seria uma outra mutante que foi por um tempo capaz de suportar a entidade Fênix, então eles consideram. Aí vem Apocalipse, ó, me surpreendi aqui, Vampira, Vulcano, obviamente, né? Feiticeira Escarlate, Gabriel Shepard, que seria o proto-mutante, esse aqui eu me passou batido com esse cara, né? E o Conflito, né? Que é a contraparte do Cable. Ah, claro, e também agora tá em evidência o Legião, né? O David Haller, que aí realmente é nível ômega mesmo. Todos os outros aqui, aí tem uma lista bem maior, incluindo a Tempestade, eles disseram que é dúbio se ela é ômega ou não, né? Mas foi sugerido em uma revista que ela é perto do ômega, né? Isso, a revista seria a Pantera Negra, volume 3, número 21, né? Essa Pantera Negra 21 é o do Reginaldo Hudley, pelo que eu falei. É, do Hudley. O Reginaldo Hudley também, né? Pra ele, tipo, botou na revista dele, o cara master é foda Triple X, assim, sabe? Por isso que eu disse que depende do roteirista essas coisas. Mas o que eu ia dizendo também é que o que eu entendeu que quer dizer perto do ômega. É tipo aqueles times que estão quase pra subir na série B pra série A, é? Mais ou menos isso. Bom, enfim, eu acho que com esses dois e-mails a gente consegue cobrir bem a leitura de e-mails de hoje, né? E dentro da temática X. E agora a gente acaba tendo até um pouco mais de tempo para falar mais da X23, né? Que é o tema do nosso podcast. Então vamos lá, Paulo. My job there was to create a weapon. The perfect weapon. Based on data Hydra had stolen from a project codenamed Weapon X. But I failed, time and time again. 22 times to be precise. 23 was the charm once we realized where to look for the answer. Your healing factor was the key. Therefore, we acquired your DNA. You cloned me? Not entirely. Bom, a X-23, ela entra naquela pequena faixa de personagens que chegou até os quadrinhos através de outra mídia, né? Muita gente acha que não, né? Acho que as pessoas que são muito mais novas, talvez só conheçam ela pelos quadrinhos, mas ela surgiu primeiro no desenho animado. Não desenho animado dos anos 90, né? Mas ela surgiu no desenho animado, eu não me lembro agora que época era aquilo, mas é 2000 e alguma coisa, vamos supor lá 2002, 2003, que é o X-Men Evolution, né? Um dos desenhos preferidos do Léo Bento, né, Léo? É, eu gosto muito tanto do X-Men, a série animada da década de 90, e de Evolution. Por mais que a gente tenha diversas alterações, muito mais do que no outro desenho, que é mais inspirado ali naquela virada da fase Jim Lee e Equipe Dourada e Equipe Azul, essa aqui a gente muda bastante os personagens, né? Tem uns que estão em idade adulta, a maioria deles como adolescentes, mas eu acho muito bacana a maneira como trouxeram algumas caracterizações, como repaginaram alguns personagens. Não gosto tanto de Wolverine e dos X-Men, ainda que eu não quisesse que tivesse sido cancelado também. Eu acho que X-Men Evolution teve seu prazo, foram 5 temporadas mais ou menos fechadas de alguma maneira, e eu fico agora na esperança de que esses anúncios de que haverá um novo desenho Mutantes concretize, por mais que seja algo ruim, porque é sempre bom ter pelo menos algo novo, né? Ver alguém se arriscando aí com os desenhos mutantes, porque já faz aí mais de meia década que não temos nada novo. E a X-23 praticamente ela surge nesse desenho para trazer algo completamente diferente, completamente novo, né? Em vez de... O X-Men Evolution tinha muito disso, né? Ele era um desenho que reescrevia muitas das histórias e não seguia muito ao pé da letra as sagas ou as histórias que o pessoal já conhecia nos quadrinhos e queria seguir. E quando ele foi trabalhar o contexto do Arma X no desenho, ele quis trazer de uma maneira totalmente diferente, né? Foi aí que a dupla Craig Kyle e Christopher Yost foram os roteiristas daquele episódio que surgiu a primeira vez a X-23, né? Criaram ela, né? E tiveram uma ideia bastante coerente, né? Aquela história de que já no desenho já tinha isso, né? Não deu pra clonar o Wolverine de uma maneira completa, né? A amostra de DNA que eles tinham não era completamente íntegra. E aí o único jeito que teve foi, tipo assim, aproveitar, já que a gente, né, qualquer ser humano tem um par de cromossomos de cada um, mas só que o único par que tem sua duplicata inteiramente igual é no sexo masculino, né, os cromossomos sexuais, o X e o Y, e o Y tava muito danificado, tiveram que duplicar o cromossomo X e aproveitar as partes que eram boas de um lado e de outro, né, pra surgir um ser perfeito, né? Um ser com todo o genoma completo. E aí a opção que eles tinham é ter transformado o Wolverine em a Wolverine, né? O pessoal já apelidava na época, né? O pessoal já zoava desde aquela época, mal imaginava que o dia ia se concretizar, né? Que ela ia assumir o lugar do Logan, né? E aí, o primeiro episódio deu muito certo, acho que ela voltou a aparecer em mais dois, né? O lance do X-Men Evolution é que ele acabou pegando uma geração, assim como foi o X-Men dos anos 90, né? Duas gerações diferentes, mas que cresceram com os desenhos, né? Viram, acompanharam isso, durante a infância, e foram criando vínculos, né? Tanto que assim, você vê pessoas que têm aquela visão mais próxima da vampira, por exemplo, gótica do X-Men Evolution, enquanto os outros têm a visão mais da vampira meia piruona do X-Men dos anos 90, né? E isso aí cria uma identidade diferente, né? E no caso do X-23, o pessoal absorveu melhor ela, digamos assim, do que outros personagens que são, vamos dizer assim, legados de uma geração anterior, por conta disso, né? Que veio de outra mídia e já estava lá e o pessoal simplesmente absorveu. A X-23 acabou sendo obrigatória de aparecer nas revistas. De alguma maneira tinha que aparecer. Eu só queria corrigir que foram 4 temporadas, eu falei 5, mas são 4. Beleza. É, aquela coisa, né? A série que mais me marcou realmente foi a da década de 90, mas X-Men Evolution tinha seus méritos, tá? Até porque quem estava envolvido era uma dupla que faz falta hoje no universo mutante, que é o Greg Kyle e o Christopher Yost, né? E faz muita falta, acho que hoje no universo mutante, é essa dupla, né? E assim, a X-23 foi a exceção, né? Foi aquela personagem que surgiu na mídia fora dos quadrinhos e ela acabou, vamos dizer assim, sendo absorvida, né, pelo universo Marvel, né? Vamos dizer assim. É, ela entra no mesmo, digamos assim, nível que a Flama, né? Que é Isso. É, na verdade era estrela de fogo. Teve alguns poucos casos que vieram de outras mídias, sim. A gente nem imagina que era, mas é. Não, o mais famoso atualmente é o Agente Coulson. É, exatamente. Um dos últimos, né? É. Então, o próprio Morfo, ele é inspirado no Changeling na década de 60, mas não é bem o Changeling, tanto que o nome é diferente. É Morph em inglês, e aqui vai ficar como Morfo em português, que é algo que alguém que nunca teve, depois uma absorção plena nos quadrinhos, tal qual coisa com esse nome, mas aí a gente chega em Exilados, em 2001, temos um Morph, não é um Changeling, não é aquele nome utilizado na outra realidade, eles já jogam pro Morph, porque foi sempre um personagem muito misterioso, da primeira temporada principalmente, de X-Men, a série animada de 92, e isso é o que eu sinto falta agora, como a gente não tem mais uma programação de desenhos na principal emissora aqui no Brasil, é o que a gente tinha, né, porque eu via a série animada na Globo, por exemplo, foi algo que também todo mundo, as pessoas vão crescendo assim, isso talvez, ainda que hoje a gente tenha muito disseminado, claro, as mídias digitais e mesmo a TV a cabo, talvez é algo que ainda vai fazer falta pro futuro, pras novas gerações que passam a ter contato com o quadrinho, primeiro pelo desenho animado e o meio mais, o mecanismo mais fácil, ainda é a televisão, por mais que muitos já tenham o seu próprio tablet com 4 anos de idade, nas classes mais abastadas desse país, então fica aqui um questionamento também, né, o quanto isso ainda vai ser influenciado, o quanto isso ainda vai poder influenciar os leitores, principalmente, não a produção artística, como foi a X-23 que foi incorpororada, porque então, os leitores são o que fazem o negócio, querendo ou não. De uma maneira geral, os desenhos animados virou aquela coisa de nicho, né, porque eles estão de qualquer maneira, qualquer desenho hoje em dia, tirando acho que talvez a SBT, creio eu, não existe mais uma programação infantil em canto nenhum. A SBT é o último bastião da TV aberta. É, então o desenho animado virou a coisa local de, digamos assim, de quem tem uma TV a paga por assinatura. E aí o menino tem o dia todo, né? The intruder had metal claws and had your DNA. What? E aí, como foi uma personagem que marcou e acho que agradou não só o público que acompanhava a série, apesar de sempre ter aquele lado dos fãs e que é mais xiita, que não admite qualquer reinvenção, de ter reclamado de existir essa personagem, né? O editorial da Marvel aprovou a ideia da X-23, né? E aí, o próprio Joey Quesada, né, acabou incluindo a personagem numa minissérie Nyx. Era uma minissérie mais adulta, uma minissérie mais até pesadinha, vamos colocar assim, Max ao quadrado, né? Em que ele pegava gerações de personagens que tinham poderes, a maioria aqui inclusive eram mutantes, né? E que, por histórias diferentes, né, mas cheio de problemas familiares bem complicados, né, eles acabam, por ocasião do destino, se reunindo, né? E uma dessas personagens era a X-23, né? E não tinha ideia nenhuma do que era ela de fato. Meio que Joey Quesada jogou aquela pontinha ali, né, solta, pra introduzir ela e ver o que dava, né? E a maneira que ela surge em Nyx é bem diferente do que se esperava pra quem assistia um desenho animado pra criança, né? Porque ela era, nem sei que idade ela tinha aqui, mas ela era uma prostituta que se automutilava, né, e fazia um sexo com os caras meio sadomasoquista, né, e ela, com as garras dela, não sei, não dava pra entender se o cara sabia que ela tinha garra ou não, mas o cara meio que se arranhava todinho, se cortava as costas todinha, e o cara achava que aquilo ali era um diferencial dela, né, e aí acontece um acidente em certo momento, da parte dela, né, em que ela acaba se unindo com outras adolescentes aí do meio, com diferentes poderes, e o destino meio que leva elas a mudar completamente de vida, né? E aí tem confusão com o antigo cafetão dela, que vai atrás dela, enfim. Uma historinha, assim, daquelas de situação, assim, bem complicada, né? E a X-23 aparece, então, nessa minissérie. Somente no primeiro volume, né? No Nyx 1. Depois é que ela volta a aparecer em X-Men, escrita pelo Chris Claremont. O curioso aqui é que essa primeira aparição vai contradizer até um pouco com o que acontece, né, a primeira vez que ela vai encontrar um certo X-Men que ela tem muito vínculo e que acontece na segunda minissérie que conta a origem dela, né? Então fica até um pouco assim de dúvidas, né, onde se encaixa uma coisa e outra. A própria Nyx, né, é difícil dela se encaixar, né, nas histórias. Mas enfim, a gente vai tentar explicar melhor isso a partir de agora, quando a gente vai tentar fazer uma recapitulação cronológica dos pontos mais importantes sobre sobre a X-23. A impressão que eu tenho é que o Kyle Walsh simplesmente ignoraram a Nyx e fizeram a origem dela naquelas duas minisséries. E cagaram completamente o que o Quezada fez. Ele aproveita uma coisinha. O site UncannyX-Men.net coloca numa tentativa, um esforço cronológico, que Nyx é, vai ser entre Target X e a primeira aparição dela em Uncanny em Distrito X. Ou seja, depois que ela mata o Zebra Dead, lá o capitão dela, ela fica mula com os novos amigos e vão pro Distrito X. E lá continua a história a partir do momento em que ela aparece em Uncanny X-Men 450, vai conhecer e tomar contato com os X-Men pela primeira vez por causa daquela força de segurança, Elite de Segurança Xavier, lá, XSE, no momento em que o Bishop tem muitas histórias relacionadas ao Distrito X, e aí depois vai se desenvolver ela em missão lá com a Psylocke, na Terra Selvagem e assim por diante. Mas eles tentam colocar entre o final de Target X e entre o começo, então, da aparição dela em Uncanny X-Men, nesse meio tempo que aparece o NYX. Uma das coisas, pelo menos, o Yost e o Kyle manteve, porque eles meio que quiseram colocar na origem dela, né, na minissérie, de onde veio aquela compulsão dela de se automutilar, né? Isso aí aparece do nada na minissérie Nyx, tipo, poderia ser um fato, sei lá, só de característica meio do personagem, não precisaria de explicação, mas eles aprofundam isso na origem dela. E bom, então, vamos então passar direto pra explicar a origem do começo mesmo, né? Então vamos esquecer a ordem de publicação por um instante e vamos tentar fazer uma recapitulação da personagem por inteiro. Então, em 2005 surge a primeira minissérie dela. Em ordem de publicação, ela já estava nos X-Men, ela já meio que fazia parte da equipe, só que tinha muita coisa obscura, né, sobre quem ela era de fato. E aí, a Marvel contratou o Kyle e o Yost pra escrever a minissérie dela, né, e chamou, acho que o desenhista na época era, acho que o Billy Tan, né, foi o primeiro. Isso. Pra construir a história da X-23, né, fazendo uma certa até similaridade com o que existia no próprio desenho animado, eles criaram meio que um derivado do programa Arma X, só que aqui se chamou só de O Programa, em inglês é The Facility, né? Era tipo uma subdivisão do que seria o programa Arma X, ou uma tentativa de reconstrução do que ele era, pegando algumas pessoas que tinham relação com quem trabalhou naquele projeto original. Então, um daqueles doutores lá que morreu durante a carnificina do Wolverine, né? Morreu, mas deixou uma herança, né? Deixou um filho bastante determinado a seguir os passos do pai, mas também incutido um pouco de desejo de vingar, né, o pai dele. E aí surge o Dr. Xander Rice. Inclusive, é um dos personagens que vai acabar tendo um correspondente no filme, né? O cientista que é o Richard A. Grant, que muita gente achou que esse ator faria o papel do Senhor Sinistro, na verdade vai fazer o Xander Rice. Do outro lado da história, a gente teria o que seria a mãe espiritual da X-23, que seria a Sarah Kinney. Esses dois personagens são, digamos assim, um cerne dessa minissérie original, porque eles têm, digamos assim, pontos bastante diferentes, inclusive de personalidade, mas são obrigados a trabalhar juntos, né? O Rice, ele queria reconstruir de novo o Arma X, né? Pelo que eu entendi, ele era tipo um cirurgião, então ele cuidaria da parte de inserir nas cobaias dele o que seria o esqueleto de adamante, e aí ele até então só pegava cobaias, assim, tipo mutantes que ele capturava e fazia o experimento, e o cara não resistia à transformação, né, à infusão de adamante. E aí, o chefe dele, que era chamado de Martin, eu não me lembro agora o sobrenome, mas... Sutter, né? Martin. E aí ele chamou a Sarah Kinney, que seria tipo uma geneticista de muita experiência, e que ela iria, com um pouco que tinha sobrado do material original do Arma X, do Wolverine, tentar reconstruir a cobaia, né? Construir um Wolverine clonado pra eles. Só que na hora de trabalhar esse material, assim como foi no desenho animado, não se tinha um material íntegro, e ela tinha que fazer uma gambiarra, vamos dizer assim. E aí fez a clonagem duplicando alguns materiais do que era mais preservado. Como o Y tava de fora, né? Duplicou o X. Foi uma coisa até que foi feita contra a vontade tanto do Xander quanto do Martin. Mas depois de feito, os dois aceitaram e aí seguiram pra frente o projeto. O grande problema é que o Xander não era aquela coisa mais profissional do mundo, né? Ele misturava as intenções do projeto dele com muita raiva que ele tinha de ter se tornado órfão, né? Muita raiva embutida pelo assassinato do pai. Então ele, quando podia, ele descontava na X-23, né, toda a raiva dele. Então ele forçava muitas vezes a experimentação nela. Então ela ainda crescendo, nem desenvolveu os poderes ainda. Ele meio que forçou um estresse no corpo dela, colocando colocando ela numa câmara que tocava radiação nela, né? Pra meio que acelerar o ponto de ativação do Gene X, né? Em que ela começaria a ter o poder de cura, né? De regeneração que o Wolverine tinha. Em contrapartida, a Sarah, né? Que acabou, se não me engano, a barriga de aluguel pra gerar essa criança, né? Começou a ter laços afetivos com ela. Então, quando um podia, escondida dos outros, né? O pessoal achava que ela apenas estava lendo, sei lá, livros de instrução pra ela, né? Tipo, a arte da guerra. Ela, na verdade, estava lendo histórias infantis, né? Até a paródia era engraçada, porque ela lia Pinóquio, né? Então, tipo assim, aquela ideia de que um clone não seria uma pessoa, um humano normal. O que é uma coisa sem noção, né? Nenhuma. Não tem sentido nenhum. Um clone não é um robô. E aí, fazia esse paralelo, né? Mas o que eu mais gosto dessa minissérie é que, assim, o Kylo e o Yost, eles estavam pegando muito um conceito que naquela época que estava tendo sobre clonagem, né? E fez uma caracterização legal de como seria o procedimento, né? Pegar uma célula, um óvulo, né? Tirar o núcleo, colocar o núcleo que foi trabalhado já com o genoma do indivíduo que queria ser clonado, aquela coisa toda. E ao mesmo tempo, ao longo da minissérie, a gente vai vendo também o desenvolvimento da X-23 como arma, né? Porque era coisa que eles queriam pro Wolverine. Então, o que eles não conseguiram finalizar com o Wolverine estava sendo executado com a X-23. Só que o problema é que, no decorrer da história, a coisa foi sendo forçada, né? A barra foi sendo forçada. É bom tu enfatizar uma coisa. Os roteiristas podem ter feito isso de forma excelente. O desenhista cagou tudo quando ele fez a X-23 ser a cara da mãe dela. Mas é um desenho, Paulo. Se fosse qualquer outro desenhista, fosse um Alan Davis, ia fazer igual. Se a menina tivesse a cara do Wolverine, não, pô, vai, ficava horrível, vai, cara. É melhor ela faz o menor sentido, cara. No... Ô, Paulo, ignore o desenho. Na sua cabeça tem que ser diferente. Afinal, tem muita coisa parecida com o Wolverine depois dessa minissérie. Ela começa a ter muitas similaridades na revista mensal dela e por aí vai, né? Inclusive de comportamento, né? Colocado essa parte biológica da coisa, né? A minissérie também tenta focar na parte de criar ela como máquina, né? É, como arma, né? Então você vê ao longo das histórias, da metade da minissérie pro fim, ela em ação. São cenas, assim, sobre a arte do Billy Tank que ficam, assim, excelentes, né? Na época, eu nunca me choquei tanto quanto aquela cena em que ela faz um massacre naquela reunião do candidato a prefeito, ou sei lá quem era, né? Do comitê do presidente, cara. Presidente, candidato a presidente. Era presidente, né? E que ela faz um massacre, assim, que no decorrer da história, o Kylo e o Yoshi nem faz pudor de ela ter matado crianças, né? Matou os filhos do cara também. E o jeito que ela entrou, né? De se fazer de criancinha desabilitada, né? E aí, de repente, fazer aquele turbilhão que ela fez, foi chocante e, ao mesmo tempo, assim, muito, mas muito perspicaz, sabe? E aí isso vai se desenvolvendo ao longo de toda a história, né? Ela vai passando por vários e várias situações dessa, até que no decorrer da minissérie meio que fica impossível a relação entre a Sarah e o Xander e a Laura no meio, né? Um querendo fazer dela apenas instrumento, o outro querendo fazer dela uma pessoa, até que os dois entram em conflito e aí acontece o clímax da minissérie. Não, a minissérie é bem boa, né? Tem várias coisas que eu vou tentar acrescentar no que você falou, que são interessantes. Além de toda a questão do próprio pai, né, de ter sido morto pelo Wolverine original, o Rice tem um impacto também, porque as amostras do Wolverine são a herança do pai dele, são coisas que, tipo, do trabalho do pai dele que tinham ficado. Então, por isso também ele tem um pouco dessa resistência em querer tanto também que não se preserve o cromossomo Y, apesar das tentativas iniciais que dão como falhas. E é por isso que a Sarah Kinney tem que optar por duplicar o cromossomo X e fazer logo uma clone feminina. Além da morte do comitê lá do candidato a presidente, quando ela mata o Sutter também, tudo é muito bacana. A cena do processo de adamantium também, que o Rice obriga, faz com que ela tenha que as garras tenham que sair para poder transformá-las em garras de adamante, também ser bem legais. A introdução da Kimura, a relação dela de ser transformada numa máquina aos poucos, treinar com um sensei, ao mesmo tempo a Sarah Kinney ter, tipo, parece aquelas mães em visita de... Quando a mãe não tem a guarda do filho e tem que ter visita acompanhada por alguém, porque ela vai fazer as visitas, tenta nutrir um pouco de humanidade na Laura, mas é muito difícil porque ela está sendo sempre vigiada, ela não consegue quase ter um momento de intimidade com a filha. Então tem muita coisa legal que vai mostrando, assim, a transformação dela numa máquina ao mesmo tempo em que aquelas pequenas doses de preservação de humanidade. Quando ela não consegue matar o filho do Sutter, por exemplo, na última cena, já depois que o efeito do gatilho acontece e ela tá lá no chão, aquele corpo no chão, e é um momento, inclusive, onde ela ganha o nome de Laura, ela ainda tentando pensar no que ela fez, assim, né? Porque ela é uma fera descontrolada que fica descontrolada por causa de um cheiro, né? De um odor, mas que tem no fundo, alguma coisa de humanidade que é o que a faz ficar ligada a Sarah Kinney durante toda a sua própria história. Então, é muito bacana, é uma. Eu acho uma minissérie muito boa. A arte também ajuda muito. Eu acho que tanto a arte dessa quanto a da Target X ajudam muito, por mais que eu entenda a crítica do Paulo em relação à representação de mãe e filha sendo muito, muito parecidas. Talvez a influência aí dessa barriga de aluguel, Paulo, pensa bem, é, que coisa bonita. Como a genética tá e a biologia não são exatas. Demais. Aquele negócio de casais de muito tempo ficam muito parecidos, filhos adotados acabam ficam pegando alguns trejeitos dos pais, às vezes é isso aí, pensa bem, Paulo, é a questão da convivência, o amor acima de tudo, moldando as pessoas. O Bento comentou aí uma coisa que vai se tornar importante pra mitologia ao redor da X-23, que é o gatilho, né? Na verdade, isso é mais detalhado em outra minissérie, né? Na seguinte é quando a gente entende como ela é submetida pela primeira vez àquilo, mas na história já acontece que a própria causa da morte da mãe no final é essa, né? E aí ela é submetida pra uma série de situações, assim, de violência, né? Pra meio que condicionar ela a reagir a um odor específico. Na verdade, o cheiro químico não tem nada demais, pra outras pessoas, não, tipo, não importa, é um cheiro qualquer, mas que condicionou a ela que quando sentisse aquele cheiro, né, ela entrasse em modo berserk, entrasse em modo de fúria total, e aí foi uma coisa que o Xander quis colocar, porque em algum momento, por mais que eles forçassem ela pra ser uma máquina sem sentimentos, né, ela podia titubear, né, por questões de ser uma pessoa humana. E aí, através de vários momentos ao longo da minissérie, primeiro inicialmente com o que aparece, né, é com o tutor dela, que ensinava ela karatê, né, artes marciais, em que ela tava começando a criar uma relação até meio paternal com o cara, e aí o Xander não admitia isso de jeito nenhum, porque ele não queria ela nem sequer questionando ordens, né, e aí fez, né, ela matar o sensei. E aí mais pra frente a gente vem em ação com outros personagens, mas culmina, é claro, no último instante, foi até um momento de clímax pesado, porque no final de tudo, quando a gente acha que a Sarah vai ganhar, né, que a Sarah vai conseguir libertar a filha dela, e liberta, né, tinha uma última armadilha do Xander, né? Que tinha colocado nela, quando tocou nela, aquele cheiro. Que era uma coisa que, inclusive, a Sarah não sabia, né? Ela morreu sem saber dessa história do gatilho, praticamente. E aí, a outra coisa também do Martin é que ela deixou o filho do Martin sobreviver, Bento. Só que não era o filho do Martin. A criança era a filha do Ricardão, que no caso era o Xander. O Xander era tão filha da mãe que ele traiu o chefe, né? O chefe que era um segundo pai pra ele, lembre-se disso. Exatamente, é um cara que criou ele praticamente desde que o falecido pai dele morreu, né? Meio que colocou ele no projeto, incentivou a direcionar a raiva dele pra uma coisa útil, né? E aí o cara começou a pegar a esposa do chefe barra pai adotivo, e aí quando teve o filho, aí ele falou pra mulher, disse que é do Martin, acabou. E ele sem, tipo assim, pesar nenhum, quando pôde, mandou a X-23 matar o Martin, matar a esposa e matar o menino, né? Quando pôde, não. E ainda fez o cara, não, você tá cansado, assim que esse documento me passando como seu legítimo herdeiro de tudo, e aí você pode morrer. É, exatamente. E aí a X-23, em último momento, deixou o molequinho viver, né? Ela meio que, tipo assim, jogou o menino no mato lá. E isso pro Xander era uma coisa muito ruim, porque ela, de novo, tava questionando ordens diretas, né? Tava começando a pensar, a titubear e por aí vai. Cara, a minissérie tem um ritmo excelente mesmo, né? É aquela coisa, né? O Yost e o Caio tem um ritmo próprio pra escrever, né? E aí tá a marca, né, deles registrada, né? Que é a ultraviolência, né? Acho que todos os trabalhos da dupla têm isso, né? Isso desde X-Force até Novos X-Men, né? E aí, eu sei lá, vai ver se eles eram tão violentos que a Marvel resolveu dar um tempo nos caras, mas enfim. Mas assim, o ritmo é muito bom. Você, apesar de ver a construção da super assassina, né, vamos colocar assim, você sente empatia com ela porque você vê que ela é uma criança que tá sendo constantemente abusada, né? Tanto é que daí esse negócio dela se cortar, né? Isso aí é uma forma de expressar o abuso. Ela não podia nem expressar o sentimento de culpa nela, então a maneira que ela tinha pra expressar isso, porque ela sabia que fazer algo errado, era se automutilar. Então ela meio que tava se... Exatamente. Se causando dor, né, pra isso. Essa primeira série é uma tentativa de, assim, criar praticamente uma máquina mesmo, né? Tanto é que, assim, tinha até um cronômetro, né, de das missões, ela tinha que completar as missões em tanto tempo, né? Então, você vê, né? Mas, assim, você... Eu não sei, essa foi a primeira minissérie dos dois? Não foi, né? Mas acho que foi uma das primeiras, né? Não, foi um dos primeiros trabalhos dele na Marvel, inclusive. Na Marvel, né? Então, você vê, mas é uma minissérie que tem todas as marcas, né? Que você, se você pegar depois dos trabalhos posteriores, tanto a outra minissérie, X-Force, Novos X-Men, você vê ali as principais características da dupla. Eu repito, é uma dupla que faz muita falta hoje no universo X. Eu concordo contigo que eles fazem falta, mas eu não creio que seja porque são violentos que eles estão de folga da Marvel, viu? Porque se tu for juntar todo mundo que eles mataram em todas as runs dele no X-Force, X-Men, por aí vai, não dá o que o Hickman mata em uma edição. Ah, mas o Hickman mata anonimamente, né? O problema não é o não dá. Ó, Paulo, não dá pra comparar não, cara. Aqui nessa minissérie, a cena do comitê... E ainda mais, lembrando, gente, acho que a Marvel ainda tava saindo das garras do Comic Code. Acho que ela já tinha dado uma banana, mas enfim. Ah, cara, aquela cena lá é chocante. Não tem uma cena hoje daquele jeito. Mas o Hickman mata... Infinito, por exemplo. Não, mas, Paulo... Ele põe lá duas crianças. Ele põe duas criancinhas com a cara do Luke e da Leia e põe um robô pra dizer, ah, vocês estão fodidos. Então, aí pega e todo mundo morre. O Hickman mata apocalipticamente. Ele mata anonimamente. Morreu tantos. E aí o Kylo e o Austin, ele matam... expressivamente, eles matam em loco, né? Você vê ali a contagem de corpos. Você se choca, né? Não é aquela coisa que você vai ler num jornal, a notícia vai. Porque o Hickman, inclusive, um dos grandes diferenciais dele, que algumas pessoas não gostam, é que ele de jeito nenhum é um roteiro character driven, né? Ele não é um roteiro guiado pra personagem, é um roteiro completamente, exclusivamente guiado pra história. E acabou. Personagens são até de segundo plano. Mas voltando, fala aí, Paulo. É bem o que vocês falaram, eu gostei da minissérie, foi até legal, assim, que como eu tive que inserir isso na cronologia, e quando ela termina, tá no passado, o cara resolveu, não, vamos matar todo mundo antes do final da história. Praticamente só sobra a X-23 de personagem ali vivo. O único personagem que depois vocês comentaram que também sobra vivo é o tal filho lá do carinha, que se bobear daqui a algum tempo ele volta pra ser o Nemesis da X-23. E aí, alguns anos depois, acho que foi em 2007, mais ou menos isso, tem uma segunda minissérie que é X-23 Alvo X, né? E que meio que complementa e serve de ponte mais direta, né? Entre o momento que a X-23 consegue se livrar do programa e vai, digamos assim, pra rua, né? Ela vai ver o que aconteceu com ela antes de conhecer os X-Men. Mas pra isso é importante pegar um gancho que foi deixado na minissérie anterior. A Sarah, ela tinha uma irmã, acho que é Debbie o nome dela, né? E em algum momento, a filha dessa Debbie, né? A sobrinha da Sarah, ela desaparece. E aí a Sarah, desesperada pra tentar ajudar a irmã de algum jeito, vai fazer uma coisa assim, que o Xander ia odiar assim que descobrisse, né? Ela meio que pega o serviço da X-23 pra uso pessoal. E aí ela meio que dá a missão pra ela, tipo, acha a menina e traga ela de volta sem salva, né? No decorrer do caminho, a X-23 encontra a menina, na verdade, em um apartamento de um louco, né? Pelo que mostrou depois, tinha assassinado várias outras criancinhas, né? Um maníaco. E aí ela mata o cara e traz a menina de volta. A menina chama-se Megan, né? E esse pequeno gancho é o elo principal dessa Alvo X, porque a única pessoa que talvez a X-23 tivesse algum vínculo que ela pudesse saber pra onde ir, né? Seria a família dela, né? Já que no finalzinho, como lembrou bem o Bento, a Sarah diz que ela é a filha dela e deu um nome pra ela. Você é a Laura. Então ela assume aquilo. Se eu sou a filha da doutora, né? Sou Laura Kinney. Vamos procurar minha família Kinney. Tem uma irmã da minha mãe, né? Vou atrás dela. Então ela faz esse caminho pra achar a família, né? Na verdade, isso se passa alguns anos depois dela ter resgatado a menina. Toda aquela história da menina meio que perturbou ela, né? É uma coisa que ela acha que viu realmente, mas todas as pessoas ao redor, até a mãe dela, acha que foi um fruto da ilusão dela, né? Porque diz que ela foi levada por um maníaco e viu uma menina e a menina matou o cara. Como assim? E aí quando surge a X-23 lá e ela se apresenta como prima, né? É uma surpresa até pra própria Debbie, né? Que tinha comentado até uma única vez da menina e tal. Meio que muda de vez a situação da Megan, né? A Megan agora começa a ter uma amiguinha, porque ela era a esquisitinha da escola, né? Era mais afastada, não tinha boa relação com ninguém. E aí as duas viram muito muito próximas, né? Uma começa a ajudar a outra. Ela vai ajudar um pouco a X-23 a conhecer a vida lá fora. E ela, e a X-23, ela ter mais perseverança, né? Mas ter mais iniciativa, que ela é uma menina muito, muito contida, muito assustada, né? Só que o próprio núcleo familiar da Debbie, né? Da irmã, da Sarah, tava comprometido. Eu não sei se ela já era casada com um cara ou não, né? Era um padrasto. Eles estavam juntos há um ano. Era um infiltrado do programa. E aí a gente descobre que o programa não acabou ali com a morte do Xander, do Martin e da Sarah. Tinha uma outra cúpula por cima. E uma das personagens que só é mostrada nessa minissérie, que é a Kimura, é, digamos assim, uma treinadora da X-23, que substituiu o japonês que ensinava ela artes marciais. E a Kimura era uma... Se o Xander já era abusivo, a Kimura era pior ainda. Ela foi um construto que foi feito do programa pra resistir ao que era a X-23. Então ela é tipo uma versão Luke Cage. Ela tinha uma pele impenetrável, né? Então a X-23 podia tentar cortar ela do jeito que fosse, mas não ia machucar nunca ela. E aí ela, quando ela não seguisse direito uma missão, ou quando o Xander quisesse descontar nela, né, ele chamava a Kimura pra espancar ela. Inclusive foi a Kimura que, digamos assim, retroativamente, né, induziu o condicionamento dela pra reagir ao gatilho. Então a minissérie meio que tapa alguns buracos que ficou da outra minissérie, né, dá uma continuidade, desenvolve essa relação, desenvolve uma nova arqui-inimiga exclusiva pra X-23, e ao mesmo tempo ela é contada meio que em retrospectiva, porque tem duas pessoas entrevistando a Laura, né? É o Matt Murdock e o Capitão América. O Capitão América meio que possesso, porque tava atrás, fazia tempo, de quem era essa pessoa que tava assassinando um monte de gente, né? Mostra de novo a história do comitê, mostra um novo caso que temporariamente o Rei do Crime contratou os serviços do programa para matar um rival dele, né? Um homem invisível lá, que eu nunca tinha visto esse cara na minha vida, na Marvel. E aí... Peraí, você nunca viu um homem invisível? Não é... É. Boa, tá bom, obrigado, Paulo. Mereci. E aí faz um link também, né? Porque num momento quase que final, quando finalmente a Laura consegue se livrar da Kimura, pelo menos temporariamente, né? E consegue fazer com que a tia dela e a prima dela fujam, né? Ela tem um último capítulo que faz uma ligação dela com o Wolverine, né? Ela tava meio que stalkeando o Wolverine desde que aconteceu essa situação. Ficou meio que atrás dele a todo momento. E aí tem um encontro, um último capítulozinho. E esse último capítulo aqui que é meio estranho de você colocar cronologicamente com o que a gente tinha da história do Chris Claremont, né? E porque o primeiro encontro dela, o Wolverine não parecia não conhecer muito bem ela. E aí fica ruim de encaixar essa última parte com a história do Chris Claremont. Mas aí tudo bem. Eu acho que é pra gente esquecer a história do Chris Claremont. Exatamente, cara. Bom, vai ter que discutir isso mais pra frente. Mas daqui a pouco a gente fala sobre o começo dela nas histórias do X-Men. Bom, outra minissérie bacana. Tem uma coisa aí que no meio do caminho, que é quando ela mata geral lá na família do Johnson, lá, o que é o candidato a presidente, ela inclusive se finge de vítima lá na história, e o Capitão América é quem tira ela da parada lá, quem a salva. E aí em Albo X também mostra ela sendo levada pro Demolidor, né, pro Matt Murdock, que vai ver se ela é inocente ou se é culpada, e ela consegue se passar por inocente, e aí o próprio Capitão América, com medo da SHIELD transformar ela numa arma, deixa ela livre para que ela não seja então usada também, ainda que pelo outro lado, né, pelo lado dos bonzinhos. A SHIELD não pode ser considerada boazinha, se pode dizer assim, mas ser usada também como uma arma e a deixar livre. Então, isso é um fato interessante que acontece, então, nesse fim da história aí de Alvo X, que ajuda a complementar uma parte lá de trás, que foi quando ela, na outra minissérie, tinha matado a galera no comitê lá e do presidencial do Johnson lá, que também é morto. Não? É, mas tem que enfatizar uma coisa aí, que o Capitão América tava nem um pouco bonzinho. O Murdock quase implora pro cara, e o cara querendo prender ela e jogar a chave fora. Só por causa de um complexo de peso na consciência fingido, cara. Cara, é sério. Essa série, o Capitão América tava muito babaca. O Ciclope estava certo. Quando é que você não acha o Capitão América babaca? Não existe programa aqui. Não, mas tipo, o Capitão América é um babaca. O Buck fez muito pior do que ele. E o Capitão perdoou o Buck no segundo. Vai, Felga. Cara, é mais um grande trabalho da dupla, né? E eu acho que agora a arte deu um salto tremendo, né? O desenho. Né? Eu achei muito melhor, né? Lembra o Choi, né? O Paulo reclama do Billy T, mas aqui o Mike Choi, ele faz a cara da X-23 ser igual a cara de todo mundo. inclusive do Wolverine, que ele faz as caras bem meiguinhas assim, sabe? Não, mas é. Mas, cara, é um cara que depois a gente viu bastante em X-Force, né? Da mesma dupla. Mas, cara, eu achei que deu um salto na qualidade da gráfica. É, são duas minisséries que eu acho que, assim, pô, já que estamos falando de X-23, vai despontar aí no filme do Wolverine, são duas minisséries que, pô, podia ganhar um relançamento, um trabalho gráfico legal agora, né? Pela Panini. Porque são duas minisséries importantes. Mas voltando, falando um pouco da Alvo X, cara, ela é muito boa, muito excelente. Mais uma vez, é um trabalho de... é uma minissérie de ação frenética muito boa. Tem aquela exploração do lado da X-23, desse lado da X-23, ela tentando se adaptar ao mundo, né? E assim, ela soltando aquelas coisas lá, não, você faz isso, vai isso pra você torturar, aí você usa tal isso, quer dizer, o povo não entendendo nada, né? Ela falando em francês isso também, essa parte eu achei um sarro, achei muito engraçada ela. Não, ela é altamente treinada na escola, cara, os caras perguntavam alguma coisa pra ela dava termo técnico de como se infiltrar. De como matar, e toda hora ia pra diretoria com a prima. É? Tá corrigindo o professor. Não, professor, sua informação é inexata. O corpo humano tem não sei quantos litros, tá? Cara, mas esse professor tava de sacanagem, ele errou por 1,5 litro, cara. Não, ele tava campeão dessa minissérie. Tem hora que é tipo assim, a Megan vai pra ela tirar um dia de farra, né? Então vai ver filme de terror pesado, vai pra montanha-russa. E tipo assim, toda ela se assustando, né? Se apavorando. E a cara da X-23 é apática. Tipo assim, que coisa boba, que coisa besta, né? Mas é assim, enfim, né? Pra quem tinha uma contagem de corpos ali, ela tinha o quê? 13 anos, né? Não, acho já que tinha era mais corpos aqui. Era uns 15 já. Era uns 15? Então, ela tinha o quê? Uns 15, 14, 15 anos. A contagem de corpos dela já devia estar no nível do Wolverine Justiceiro, né? Só achei estranho, assim, a introdução da Kimura mesmo. Porque, assim, já que ela tinha sido, vamos dizer assim, ela já tinha virado a, vamos dizer assim, instrutora, né? Da X-23. É estranho terem deixado ela tocar o terror como ela tocou, né? No último capítulo da minissérie anterior, e não ter chamado a Kimura, né? O que eu entendi foi que chamaram, só que ela tava fora do lugar e ela demorou pra chegar. Porque ela aparece, ainda encontra ela, só que a X-23 consegue fugir lá. É, e supostamente aparece um pé, né? Pegando o gatilho. E esse pé supostamente é da Kimura, no final da outra minissérie. Mas assim, cara, é um ótimo trabalho. São dois trabalhos que já saíram aqui no Brasil, mas que mereciam talvez um encadernadozinho, até mesmo assim, um capa assim, desses estilos atuais, né, de encadernados capa dura, papel melhor. Porque assim, são duas minisséries que o trabalho gráfico acho que ficou muito prejudicado. Você tem, né, Cover, as duas em papel? Não, o papel era papel lixão. É aqueles papel então, que ficou com a arte do... O preto é muito bem trabalhado, assim como o preto era trabalhado na X-Force. Então no papel que a gente tem, fica na verdade aquele preto manchado de cinza, né? Fica meio fosco, o que é horrível, né? Infelizmente... borrado do outro lado, que é muito escuro. Aí quando você vai folhear a página, você consegue enxergar a página de trás. Pois é, merecia realmente um melhor tratamento. São duas minisséries boas, podiam juntar as duas e fazer uma corte. Já tem mais de 10 anos as minisséries, a Alvo X tem quase 10 anos. Aí ela tá saindo no filme Wolverine e ela é a nova Wolverine, né? Acho que então merecia um relançamento, sim. Paulo, vai. Assim, a Kimura parece que, de certa forma, ela tinha caído de paraquedas. Mas depois que a gente vai pensar que talvez ela só apenas chegou atrasada, faz até mais sentido. Faltou mesmo na minissérie anterior alguém ter pelo menos citado o nome dela. Foi bem esquisito. Ela não ter nem sido sequer citada. Mas a criação da personagem também foi bom, porque é aquela... todo herói precisa ter aquele vilão que deixa o herói em desvantagem, por assim dizer. E a Kimura é bem isso, porque não tem como a X-23 vencer. Todas as vezes que eu vi as duas lutando, a X-23 estava totalmente, assim, em desvantagem. E vamos ser sinceros, em termos de Nemesis, é melhor a Kimura ainda tem esse sobressai mais do que, digamos, um Dente de Sabre. Que até nos quadrinhos, já vi personagens comentando que ele não passa de um Wolverine dos pobres. Não, e a diferença da Kimura é que os poderes dela não são a repetição dos poderes da heroína, né? Ela, na verdade, é um como se fosse um recurso de contramedida contra os poderes dela. Ou seja, se ela fatia, pega um arco inimiga que tem a pele tão dura que não pode ser fatiada, em vez de ser garra contra garra. Isso é o que chama mais atenção. É regra de Pokémon, cara. Ele escolheu um Pokémon com quem a X-23 é inefetiva. Paulo encontrou o momento. Mas é Joaquim Pô, cara. Tesouro e pedra. Não, mas agora só tem uma coisa que eu fiquei em dúvida. É se aquelas aquela prima e aquela tia da Laura apareceram depois daquilo ali ou elas sumiram mesmo? Porque como a Laura já teve, pelo menos, já tá bem na segunda ou na terceira série solo, assim, já podia ter aparecido de novo, né? Sobre a Megan Kinney, ela não apareceu de novo depois de Alvo X. Só em duas edições mais recentes que não saíram no Brasil de All New Wolverine, mas como flashback só, então, quando ela relembra várias coisas. Não apareceu de novo, não foi aproveitada. Quem foi aproveitada, eu já falo mais pra frente, foi a Kitty Nixon, mas a gente fala disso na próxima série. Agora, o que me chama mais atenção, assim, dessa minissérie, isso, claro, a arte do Mike Troy ajuda pra caramba, é porque a luta dela com a Kimura é pesada pra caramba. Tanto que a X-23, ela dá um jeito de se safar, né? Ela arranca o próprio braço dela e prende a Kimura ali no local, né, com a algema que ela tava usando, e explode em todo lugar, né? Mas, tipo, o clima de tensão que deixa no momento que a tia e a prima estão com o cheiro do gatilho, e depois dela ter matado o padrasto, né, o Desmond, né, que era um cara infiltrado, e correndo atrás dela pelos corredores, a prima desesperada, né, ligando o chuveiro pra ver se passava o efeito do gatilho, aquilo ali é cena de terror a lá Darth Vader em Rogue One, cara. Foi impactante pra caramba. E também o combate dela com o Wolverine, né? Porque ela ciente de que o Wolverine era igual a ela, ela usou mais a cabeça que o Wolverine. Ela falou, caramba, o cara é igual a eu, como é que eu vou massacrar esse cara, né? Porque ela ainda tava em dúvida se ela ia estar do lado do Wolverine, não. Pra essa minissérie aqui, ela viu o Wolverine como um fruto de todos os problemas dela, né? Porque ela veio dele e todo o sofrimento que foi causado a ela foi porque o cara tinha raiva do Wolverine, né? Que o Xander queria se vingar diretamente do Wolverine. E aí, no meio da luta, ela, tipo, vai fatiando o Wolverine e jogando terra na ferida. Tipo, quero ver se cicatrizar agora. Ela botando pedra na ferida do cara. Que aí não fechava a ferida. E o Wolverine só sacou isso no meio do caminho, né? Foi fabuloso aquilo. She's a child, not a weapon. Bom, então, quem quiser um material específico sobre a X-23 pra compreender bem a origem dela, tá aí. Cada minissérie dessas são 6 edições e é tudo que você precisa. A partir de agora, a história da X-23 vai estar completamente ligada aos X-Men, né? Que aí, na verdade, depois do que a gente viu em Nyx, que já, a gente já tem uma dificuldadezinha de encaixar cronologicamente, ela só vai aparecer nos Fabulosos X-Men do Chris Claremont. E aí é que fica aquela minha dúvida de como encaixar o último capítulo da Alvo X com essa aqui. O Bento, que é especialista no assunto e tem uma memória melhor que a minha, vai me ajudar nisso aqui. Mas o que eu me lembro, Bento, é que a primeira aparição dela, inclusive, ela tava com aquela roupa esquisita do cara da... Do Garra, né? Do Garra da guarda imperial do Shi'ar, né? O pessoal vai investigar porque tem uma série de situações assim acontecendo que pareciam ser um assassino que usava o mesmo modus operandi do Wolverine. E vai todo mundo investigar. E aí encontra a X-23. O primeiro encontro entre eles é aquela coisa assim, nada amistoso, né? Ela pega pra capar no Wolverine. E aí fica edições e edições depois, ela meio que funcionando como um coringa, né? Ela vai, aparece e ajuda. Aparece depois, ajuda um pouquinho. Vai, tipo assim, sendo um membro auxiliar paralelo, até que finalmente ela entra no instituto. Mas foi isso mesmo, né? Pelo que eu entendi, seria aquela primeira vez que o Wolverine e ela se encontram, né? Ou deixou margem pra você interpretar de outro jeito? Eu realmente acho que não se encaixa muito bem. Como eu disse, o Uncanny X-Men tenta fazer, né, .net, que pra mim é o melhor site específico sobre X-Men na internet, tenta encaixar dessa maneira, que ela teria encontrado o Logan ao final de Target Chex, aí ela passa todo o período como prostituta nas ruas, tudo. Ao final de NIX, ela vai pro Distrito X e lá ela novamente, depois de um tempo, vai encontrar o Logan uma segunda vez. Isso não tá claro nas histórias, né? Não dá a entender que o Logan já conhecia naquele momento. E o Logan não é alguém que tem uma memória 100%, né? Ele tem um histórico aí de não lembrar de muita coisa no passado. Então, pode ser isso. A gente não sabe qual que é a área sequelada do cérebro dele que pegou aí essa memória da X-23, não sei. Vocês têm que lembrar uma coisa. O Wolverine tá enfrentando uma pessoa de garras. Isso pra ele é sexta-feira. Ai, ai. O curioso é o seguinte, ela quando aparece aqui, ela também tá, mas deixa dúbio, né? Não diz que ela ainda é prostituta, mas ela tá num clube noturno, né? Pelo que eu vi aqui, é um tal de clube chamado Na Cidade Mutante. Esse lugar não existe mais, né? Mas eu acho que ela era tipo garçonete nesse lugar, assim. E todo mundo tem que se fingir, tem que usar roupas lá de mutantes, porque o nome do clube em inglês, né, Wannabes. Que eles querem ser, né? Então, tipo, todo mundo ali quer se passar por mutante. E ela também quer se passar, né? Mas eu não sei, né? se é uma garçonete que ao final faz um atendimento com o final feliz, não sei. Ai, meu Deus do céu. Bom, e é mais ou menos isso, né? Tem alguma coisa relevante que vai lembrar desse período do Chris Claremont que você queira colocar? Esses arcos por aí da volta da Psylocke, também a volta de alguém que tinha morrido e que não tava muito bem explicado ainda porque tinha morrido, que ela era uma agente infiltrada, não sei o quê. Todas essas merdas. Tinha aqueles desenhos do holandês com todo mundo com a cara igual também e com uma cara igual a um dinossauro. Que aquilo me irritava muito. Falando em dinossauro, a hora que ela se junta de vez na equipe, ela até é selvagem, né? Quando oficializam ela. É, exatamente, no Arco da Terra Selvagem, em que os Velociraptors e os personagens têm a mesma cara, que é algo fantástico. É, também nesse meio do caminho, ela tem uma história que eu acho que eu não li aqui no Brasil, nunca li também nos Estados Unidos, mas que é uma Marvel Tinap com o Homem-Aranha. E eu não sei se saiu aqui nem nada, então provavelmente não saiu, mas ela, durante essa época que ela tá lá com Uncanny X-Men, ela tem essa história com Homem-Aranha. Uma dessas outras histórias também, mas é uma história que quase passaria desapercebido se não fosse trabalhado de novo na revista mensal dela, que ela teve contato com a força do Capitão Universo, né, aquela força Uni lá, que sai saltando de personagem pra personagem. Aí teve uma hora que foi pra Mulher Invisível, outra hora foi pro Homem-Aranha, enfim. E uma delas foi a X-23, né? Mas é também bem marginal essa história, assim, quase que passa irrelevante, tá? Mas talvez a história que mais marque a personagem, que mais contribua para a história dela no universo Marvel, é a inclusão dela nos Novos X-Men, que é um título que o Yost e o Kyle foi chamado para assumir a revista mensal, né? E aí é uma revista que era consequência direta de uma revista que tinha várias equipes de estudantes mutantes, como se fossem aqueles grupinhos Alpha, Ômega, Beta, enfim, sabe? Aqueles de clã universitário, né? Que era a Academia X, né? Fraternidade Universitária. Isso, fraternidade. E aí era a Academia X. Como é um título que aparentemente não estava rendendo muito, apesar de que eu gostei da premissa, aquela história de ter meio que o monitor e cada equipe brigando por, sei lá, tanto esportivamente quanto por situações laterais, né? Que tinha os satânicos, tinha os novos mutantes. Então cada um assumia uma e cada um tinha um tutor, né? Eu gostava. Isso aí tem uma cara de Harry Potter, não vou nem mentir. É, acho que era, até na mesma época. Tinha mesmo. Mas era bom. Era bom. Na Academia X foi aquela que rolou aquele lance do Gambit com a Luna e que na verdade era mística? Ou era não, na Winter? Não, isso aí é trabalho do Peter Milligan. É, a gente tem uma primeira série do Novos Mutantes que mostra a Dani Moonstar recrutando inicialmente. Depois a gente tem a Academia X e finalmente Novos X-Men. São as três séries de continuação uma da outra. Naquela virada ali, 2003 em diante, 2004, 2005, acho que a X-23 vai entrar basicamente já na última parte, na última perna disso. Porque ela vai ser integrada ao grupo a partir de Novos X-Men 2022, que é quando vendo os efeitos da Dinastia M, né? Já tá em dizimação, né? Desse mês lá nos Estados Unidos. E aí ela vai entrar no grupo satânico. Na verdade, não é nem satânicos, né? Porque nesse momento, a Emma dá a doida nela e fala: a gente perdeu um monte de aluno agora, não, ninguém vai pagar mais matrícula porque já não é mais mutante. A escola vai ter um prejuízo daqueles, né? Caio e Oss começaram a fazer também uma chacina de aluno, né? Saia estourando o ônibus escolar e saia matando gente. Striker tocando terror. No pátio da escola levava tiro, enfim. E aí a Emma deu a doideira completa nela e falou: sabe de uma coisa? Em vez de ter esse negocinho de grupinho e tal, vai ser um grupo só dos hardcore. E esses aí vão ser os que vão ser a nova geração dos X-Men. A gente só quer os fodão. Então todo mundo pra sala de perigo e vamos brigar. Can be only one, né? Só pode existir um, né? Mas não é, na verdade ela escolheu acho que uns 7. E aí começou o cacete a rolar. Obviamente, a X-23 era uma que não era aluna. Ela apenas chegou lá, tipo, via Wolverine, né? Era tipo a sobrinha do dono, né? Tipo, ó, coloca ela também aqui. Tu tem que dizer o discurso de apresentação do Wolverine que o Wolverine fez pra Laura pros outros alunos, cara. Ele chegou no meio da sala de aula. Gente, essa aqui é a nova aluna, o nome dela é Laura. Só duas coisas. Primeiro, ela é minha clone. Segundo, ela tem garras. Nunca irritem ela. Seja um amiguinho. É, algo assim, né? E aí a Emma, ela não, a princípio, não tava indo com a cara da Laura, da X-23. Não sei exatamente porquê, mas talvez ela considerasse ela uma pessoa instável. E aí, no meio dessa briga aí da sala de perigo, ela até virou-se pro Satânico e falou, ó, derruba a Laura primeiro. Eu não quero ela nessa equipe de futuros X-Men, não. Acho que ela tinha ainda a rixa do Wolverine, que ficava lembrando a Jean Grey toda vez, né? Olha, o que é que vocês estão fazendo aí, né? Não sei o que. Ela, vou descontar agora nessa menina aí, que é a cara dele. Agora sim a cara, né, Paulo? E aí, a X-23 deu um pau em todo mundo praticamente e sobrou, acho que um 7, né? Deixa eu tentar lembrar aqui. Antes disso, a X-23 tá quase tá batendo na galera, mas aí ela vai ser pega desprevenida pelo Onix, que é um que até explode depois de necroxa um feiticeiro de pedra, que era da equipe do Gambit também. E aí o Satânico salva a X-23, né? Tipo, ele vai contra o que a Emma pediu, porque ele tava já meio curtindo ela, tava meio apaixonadinho. Ele salva a X-23, e aí o Ciclope manda ela ficar no time, e aí, tipo, a Emma perde, o Ciclope passa por cima da Emma quando manda ela ficar no time. O time acaba sendo formado pelo Pedreira, Elixir, né, a Poeira, né, que vocês devem lembrar dela. Pó, né? Isso. Satânico, a Mercúrio, e como líder, né, talvez muita gente até esqueça dela, porque ela desapareceu das histórias, é a Faísca, né, que era pra ser uma protagonista das histórias, mas enfim, acabou sendo colocada de lado. E aí entra também a X-23. Eu só lembro dessa Faísca porque ela é salva em X-Force. Então, basicamente uma soma de duas equipes, as novas mutantes e as dos satânicos. Por quê? Porque o Ventania perdeu os poderes, a Feromone morreu, o Prodígio perdeu os poderes, e o Ícaros também morreu. A gente tem quem sobra de um lado, né? A gente tem basicamente a Faísca e o Elixir são a sobra de um lado. Do outro lado, o Decompositor vazou e foi ficar com a Selene, vai desembocar em Necroxa. Aí o Pique, ele também perde os poderes e é um mutante que morre lá nos ataques do Striker. Então sobra Satânico, Pedreira, a Mercury e agora não tô lembrando quem. Então basicamente é uma fusão desses dois times, né? Num só. Que são os dois times que é o Grifinória versus o Serina da história. E aí a Pop também, obviamente. Então quatro de dois de outro, chama a X-23, ficam os sete. Depois vai aumentar de novo, o Anori começa a aparecer mais, tudo, mais pra frente. Mas nesse começo são esses sete, que é basicamente quatro de um, dois de outro, e a X-23 que é a pior da balança. A Pó, inclusive, ela vira a companheira de quarto da X-23. Né? Que a Pó já era meio escanteada na história, porque ela era de outra religião, por aí vai. Sempre tinha uma diferençazinha. Porque ela foi criada em outra revista por outros escritores, né? Então, como eles querem babar ouro pros seus personagens, aí eles não tava lá, né? E supostamente também a X-23 não poderia ferir ela, né? Qualquer coisa ela virava pó, né? Quando ela fosse fazer alguma coisa. Era a mais segura ali de estar entre eles, né? E assim seguiu as histórias, né? No mesmo estilo Kyle e Austin, né? As histórias eram pesadas, a gente já narrou um monte de morte aí. Começou a coisa a piorar porque basicamente marca o surgimento do William Stryker e dos Purificadores, né? Inclusive tem o ressurgimento do Nimrod nessas histórias, né? Faz toda uma ligação dessas histórias com aquela Operação Tolerância Zero lá atrás, né? Faz um gancho danado. E depois disso resolvido, mais pra frente, praticamente tem um arco todinho em que eles trabalham um pouco do passado da X-23 de novo. Em que eles trazem de volta o programa, trazem de volta a Kimura e trazem uma outra ameaça, também um pouco diferente do que se esperava, né? Que é aquelas criaturas chamadas Predadores X, né? Que mais pra frente eles repercutem até no Complexo de Messias. São uns monstrengão assim, que depois desse evento aí, eles usaram o poder da Mercúrio, né? Alguma coisa tipo pra envolver o monstro, né? Pra criar tipo uma carapaça impossível de, por exemplo, a X-23 cortar. Que era usando o poder dela. Basicamente, isso que você falou, vai voltar Kimura, vai voltar todo mundo, e a minha Mercúrio foi capturada justamente para poder ser utilizada para fortalecer o Predador X. Então a missão, basicamente, é a X-23 tentando ir atrás para fazer o resgate, e aí os novos mutantes, os novos X-Men, perdão, são levados atrás disso. E agora, quem é que está por trás do Predador X, quem que deu a grana foi o... Na história, quem explica é o Stryker. Antes dele morrer, aí, como consequência das suas ações contra os mutantes que tinham perdido poderes e os mutantes que tinham sobrado ali no meio do caminho, foi pagar justamente para que o programa desenvolva esses Predadores X aí como uma solução também definitiva para o problema dos mutantes. E aí, logo depois desse arco, já vai emendar já no arco do Limbo, e aí, para mim, é o auge novos X-Men, as histórias são muito bacanas e quando chega em Complexo de Messias sim, tá muito foda, tá muito legal, e a X-23 vai enfrentar uma nova Kimura na vida dela, que vai ser a Lady Leto, mas tudo sempre muito legal ali. É uma pena que depois, com o X-Force, eles não continuem, e aí o que eu substituí é aquele jovem X-Men de merda do Guggenheim, que é pra poder colocar uma pá de vez em títulos de jovens, porque desde então só o Aaron conseguiu trabalhar bem, porque mesmo Geração Esperança era algo bem chatinho, bem ruim, sempre que voltou títulos de Jovens Mutantes, nunca conseguiu repetir o trabalho do Caio e do Yossi. Do meio dessa fase pro fim, né, a dupla chutou o balde do que estava sendo programado, né? Ele tinha um time fixo, de repente ela começa a colocar personagens do segundo, terceiro escalão, tipo a Noli, a Fada, altera tudo e praticamente a formação do grupo, os que eram importantes ficam de lado. Aí é que começa a ocorrer a decadência da Faísca, né? Que eu acho que eles encheram o saco no decorrer da história, que era pra ser tipo uma jubileu da vida, né? E aí eles mudam o status quo todo da equipe, começa a fazer uma progressão do relacionamento da X-23 com o Satânico, né? Que fica aquela coisa meio dúbia, né? Entre eles, será que ele tá gostando dela, mas será que ela é capaz de amar? Ela começa a querer desenvolver. A primeira pessoa que ela gosta é o Satânico, né? De querer beijar e por aí vai. Mas isso aí só começa a existir bem mais pra frente, né? Eu acho que é lá pra revista mensal dela que eles realmente atam um breve romance. Até então fica aquela coisa meio dúbia, né? Dúbia mais da parte dela, né? E dele, tipo, não saber se ela é capaz de ter emoções ou não. Eu acho que é o título que mais marcou no junto, acho que tal. Tinha o Surpreendentes X-Men, mas ali tinha uma cronologia própria. Era uma coisa bem mais fora. Mas acho que é um dos títulos que marcou muito esse pós-Dinastia M, né, da dizimação, né? E, cara, era realmente um título, cara, que punha a garotada, né? Você tinha lá a Academia X, era um título com um ritmo bem mais leve. Em novos X-Men, cara, era praticamente assim, era acordar de manhã e não sabia se ia estar vivo no final do dia, cara. Então era um ritmo alucinante, claro. Colocaram uma dupla de carniceiros, né, pra conduzir a história. Mas eu acho que é um dos momentos mais marcantes, assim, em termos de jovens X-Men, vamos dizer assim. É um material muito bom, assim, muita gente reclamava pra caramba, né? Mas, ao mesmo tempo, cara, acho que foi uma fase muito marcante. Personagens eram bem trabalhados, até a Faísca, que depois ficou apagada, né? Olha a piada, Faísca apagada, enfim. Mas, assim, foi um momento muito bom mesmo. É bem o mesmo que você já tinha falado, então não tem muito o que falar. A única ressalva que eu tenho é que antes de você colocar uma dupla de carniceiros como autores, eles se livrarem dos personagens, e que deixar o destino que a maioria deles está tendo ultimamente, que é o Limbo. Que é só tu pegar assim, a última fase mais recente, que foi a do Iron pós AVX. Quem daqueles ali hoje em dia aparece ainda? O Kyle Yost, eles entram no título na edição 20, logo depois do Titan de Dinastia M. E aí eles já trazem direto a X-23, porque antes era o The Phillips, Nuno The Phillips, que era o escritor que escreveu a Academia X, que fazia a história Grifinória Sonserina. Então, eles já trouxeram o Tom adulto e a X-23 sempre esteve com eles enquanto eles escreveram Novos X-Men. Tanto que aquele grupo de 7 vai aumentar com a Noli, com a Fada e com o Prodígio, já sem poderes, mas com um uniforme basicão de X-Men, ajudando lá, o que depois ele vai fazer também nos Jovens Vingadores. E vão fazer o arco, todos os arcos aí já mais maduros, posteriores, esse aí do Predador X, o do Limbo, o Taim de Complexo de Messias. Então, a crítica eu acho que era muito até a edição 19. Todo momento em que a X-3 esteve na equipe, a partir da edição 20, que já é o trabalho do cara do Yoshi, eu acho que aí não teve uma crítica negativa em nenhum momento. É como o Felga falou, era talvez o grande título junto, na minha opinião, com o X-Factor do Peter David. Eram os dois muito melhores do que a média, porque Brubaker ia mais ou menos, Mike Carey ia mais ou menos nos títulos principais, com revisando arcos bons e ruins, mas esses arcos aqui eram sempre muito bons. São os outros dois títulos que se juntam no bem bolado do Complexo de Messias. Então é um momento em que os títulos de fora, os spin-offs, são melhores do que os títulos principais dos X-Men. Até que chegou um momento que ele virou o carro-chefe da franquia, que foi X-Force. Tanto que X-Force é o fio condutor da trilogia da Messias, porque é só nela que acontece, junto com a história do Cable, a edição do meio, né, a Guerra Messiânica, e são eles que preparam o arco final. O próximo passo da X-23 é dado a partir da minissérie, que na verdade é a minissérie crossover, né, que ia redefinir as histórias dos X-Men, né, por um bom tempo. Mas que no final mesmo, em Vingadores dos X-Men, teve um final piegas, né, mas ela por anos e anos foi um negócio que instigou os leitores a voltarem a ler, né, a gente, querendo ou não, por mais percalços que tem havido no decorrer do caminho. A saga, né, da Messias Mutante foi um grande arco, digamos, um grande motivador das histórias pós-dizimação. E aí a X-23 ela é escalada para um time meio bop, né? Vamos dizer assim, tipo esquadrão de elite dos X-Men, né? Coisa que era meio incomum de se ter, né? O Ciclope meio que tava mudando o perfil dele depois de tantos alunos perdidos, né? E aí, contra a vontade do Wolverine, faz com que a X-23 participe dessa equipe. É uma equipe secreta que poucos outros X-Men têm noção, né? Só ele e o Wolverine acabaria sabendo, claro, os outros membros da equipe, né? E é uma continuação de uma equipe que foi montada, assim, aos trancos e barrancos na Complexo de Messias, né? E foi continuada na sua própria revista mensal. Uma sequência de histórias tão boas, e mais uma vez assinada pela dupla, né? Craig Kyle e Chris Yost, né? Que, pra mim, eu acho que valeria retornar essas histórias depois pra fazer um podcast só delas. Talvez, quando surgir futuramente daqui a uns anos um filme da X-Force, né? Aí sim a gente retoma isso aqui. Mas eu tive que comprar essas histórias no original americano, porque o que saiu aqui no Brasil, independente de se vir na revista mensal ou não, a qualidade do papel prejudicou muito. Eram histórias obscuras, eram histórias assim que, mais uma vez, carregava muito no claro e escuro, né? E isso se perde muito com a qualidade do papel que a gente tinha. Mas ele, mais uma vez, coloca a X-23 fazendo o melhor que ela sabe fazer, né? Sendo uma personagem que é praticamente uma máquina pra seguir ordens. E dessa vez, ela ao menos acreditava que estava fazendo bem. Ela, querendo ou não, via no Ciclope, digamos assim, um bom chefe, né? Apesar de que entrava em boa parte em conflito com o próprio Wolverine. E Wolverine querendo preservar um pouco do que restou, né? De inocência da X-23, que não existia mais nenhuma, na grande verdade, né? Mas que levou uma série de histórias, continuando mais uma vez o conflito com o William Stryfer, continuando a história com os purificadores, aí engatava em viagens temporais, trazendo aquele lance lá do crossover que houve com o Cable, né? Integrando ainda mais a equipe com a própria saga da Messias, né? Acho que teve um crossover com Messiah Wars. Mais pra frente ainda teve dois outros eventos, assim, importantes para as histórias, né? Um deles é o Necroxa, né? Que também tem um traz de volta, inclusive, um dos personagens da equipe. O capítulo final dessa história da Messias, né? Que é o segundo advento. Mas não, acho que não tem muita coisa que desenvolver da X-23 nessas histórias, né? Tem o arco da avó da Kimuri do programa, que logo em seguida ao Guerra Messiânica. E também aparece aqui de Ixon do futuro, né? Tipo, de uma outra realidade, tudo. Eles param no tempo para não matar o satânico, a faísca e a dinamite, tem tudo isso. Eu lembro que a Kimura, ela tortura a X-23, tira as garras dela, arranca um dos braços pra ir pra o Diaba 4. Aí ela precisa usar o gatilho nela mesma pra poder sair matando todo mundo e conseguir fugir de lá. Aí no final quem ajuda a salvar ela é o Elixir, só que o Elixir salva ela e ao mesmo tempo ele deixa ela cair num pote de ácido lá. E a sorte dela é que ela tem fator de cura. É, ela se lasca todinha nesse arco, tô lembrando agora. É, então, mas antes disso, tem isso que eu falei, que é o que acontece. Quando vai começar a guerra messiânica, a X-23, ela descobre que alguns colegas foram capturados e ela encontra uma versão futura da Kitty Nixon, que é a personagem lá de principal de NYX. Então, ela tem que tomar algumas decisões para saber o que ela faz. Se ela salva a Dinamite, a Faísca e o Satânico, que estão por levados como reféns, que estão em locais diferentes. Isso, os outros personagens da X-Force, como a Dominó e o Pássaro Trovejante, o Apache, também estão atrás para tentar encontrar. E aí, então, nesse meio do caminho, aparentemente, eles acham que a Dinamite foi morta. Mas aí eles voam no tempo, e aí acontece toda a Guerra Messiânica. E quando eles voltam, na verdade, o tempo, como a Kitty Nixon consegue mexer no tempo, o tempo tinha parado. Eles conseguem salvar todo mundo lá, né? E aí ela consegue derrotar a loucona que estava por trás disso, aquela rainha leprosa, tinha sido criada, se não me engano, também pelo Milligan, e aí fazia parte do Alto Conselho Humano, não lembro agora como chamava o Conselho Humano, que tinha o Bastion, que tinha todos aí, Donald Pierce, os Purificadores, o Striker e Cambada 4, tava todo mundo junto nesse grupo. E logo depois é que a gente vai entrar nesse arco em que a Laura é levada pelo programa de novo e acaba tendo que enfrentar a Kimura. E aí tem uma policial que ajuda, que é a Agente Morales, que é uma personagem que ajuda lá nessa história. E aí quem ajuda a fazer com que o braço dela volte a crescer é o Nemesis, que vai estar em Utopia ajudando os X-Men lá no X-Club lá. Cara, ela se lascou toda, principalmente foi porque quanto mais tempo eles ficassem no futuro, mais eles se enfraqueceriam. E eles iam voltar pro mesmo lugar onde eles estiveram, de onde eles estivessem no futuro, assim, não tinha aquela viagem espaço-temporal. Então, ela teve que agonizando e voltar pro mesmo lugar onde a Raia Leprosa tinha matado a Dinamite pra poder salvar a Dinamite, senão a viagem tinha sido mesmo assim, que nada, porque é aquela discussão que tava tendo durante toda essa fase, porque o Ciclope tava muito obcecado em relação a Messias Mutante, só que ao mesmo tempo ele tava meio que deixando quase que todo mundo morrer, todos os mutantes morrerem pra salvar os mutantes. E tinha muita gente que não concordava ali. A Laura era uma delas. Tanto é que ela se ferrou toda pra poder salvar a Dinamite. E depois salvar os outros amigos dela. Cara, essa dupla só fez golaço, né? Você comentou aqui da qualidade, eu tenho esses arcos, né? Tenho os encadernados americanos, né? E de fato, cara, a qualidade é imensamente diferente, né? É mais um trabalho assim, cara, que realmente, se saísse um filme da X-Force mesmo, a gente tem que revisitar mesmo. Acho que a Panini tinha que relançar, porque acho que assim, foi um dos grandes momentos dos X-Men, assim, do universo mutante naquele período, né? Ah, sim, a nossa expectativa, o nosso sonho é que tivesse um filme da X-Force e eles relançassem essa fase. A realidade é que vamos relançar o Rob Liefeld. No duvide. Clímax, né, na culminação de tudo que ocorre na saga da Messias, né, a X-Force deixa de existir como a gente conhece, né, o Wolverine finalmente consegue colocar a X-23 de lado, diz, olha, não faz isso que sempre você fez, não, vai procurar ser uma outra pessoa, você tem a oportunidade de ser alguém diferente, alguém melhor, tô te dando essa bênção pra você seguir adiante, né, e aí, praticamente, o Wolverine quer modificar o perfil da equipe, mas talvez até faça alguma coisa pior no decorrer da história. Então, por conta própria, o Wolverine faz sua fabulosa X-Force, enquanto a X-23, ela ganha uma revista mensal própria. Só que ela pegou uma revista mensal, acho que talvez na pior fase, né, porque a Marjorie Liu tentou até fazer alguma coisa diferente, mas pra envolver com as relações que ela tinha na época, era complicado. O Wolverine tava indo pro inferno, e aí tinha, por alguma obrigação editorial, fazer um vínculo com isso, ficou a X-23 sendo perturbada, né, sendo atiçada pelo Wolverine demônio, né, o capeta que tomou o corpo do Wolverine. Uma história questionável pra caramba. O melhorzinho, talvez, disso aí foi que, na falta de um Wolverine, a Marjorie Liu meio que abraçou o Gambit pra ser o tutor da X-23. Então ele meio que virou um conselheiro. Ao mesmo tempo que um paralelo que o Wolverine foi com a Jubileu, o Gambit foi com ela, né? E o Gambit tinha talvez uma certa experiência com isso, remontando aquela fase que ele conviveu com a Tempestinha, né? E aí, no decorrer das histórias, a X-23 acaba se vinculando também um pouco com o Daken, né? Tentam construir uma relação assim, meia, eu amo meu irmão, eu odeio meu irmão, entre eles. E mais pro final dessa fase, quando o Wolverine finalmente volta, trazem também a Jubileu, só que tá a Jubileu mordida, tornada vampiro, né? Uma outra saga completamente questionável que teve dos X-Men. E aí tentam fazer um vínculo de amizade entre ela e a X-23, né? Tipo, agora todas as duas têm algo ruim interior que faz elas quererem ser sanguinárias, assassinas, né? E uma de cada jeito se contendo, né? Na minha opinião, a história tinha toda boa intenção, né? Só que acho que foi numa época ruim e não casou direito. Então, é um título que varia entre material bom e material ruim. Material, quando trata muito dela internamente, mesmo o vínculo dela com o Gambit, com a Jubileu na fase vampira dela, é bem bacana. O Cross Collision, que é o cross com o Daken já usando aquele uniforme dele novo, que inclusive tem aquela máscara vermelha, que envolve os planos do ex-diretor, lá, o tradicional diretor do programa, aquele cara que ficou com a cara toda destruída, e aí depois paga cirurgias estéticas pra poder ficar bonitão de novo lá, envolvendo o domínio do Daken sobre Madripoor, é um cross legal. Agora, as histórias dela, aquela faz com parceria com o Gambit, com a Senhora Sinistro, ou Miss Sinistro, não sei como ficou o nome em português aqui. Nossa, esqueci dessa mulher. É a senhorita, Senhora Sinistro, sei lá. Tem aquele plano de contingência do Sinistro naquele corpo escroto pra cacete. A história dela como Capitão Universo, de novo, usando a Força Universo. E tudo que ela tem lá depois, vivendo com a Fundação Futuro, que ela passa a ser babá, do Franklin e da Valéria, aquilo é bem ruim mesmo. E dá um final meio que também chato, porque é o momento onde ela e o Satânico terminam de vez. E dá um final meio assim, pra esse romance. Então a série é uma série curta, umas 20, por 15 edições, mas realmente não varia do bom pro ruim. Tem coisa boa, mas depois é um arco ruim, outro arco bom. Não tem uma continuidade decente. E essa última coisa que o Bento falou aí com a Fundação Futuro, né? E da Capitão Universo, é meio que uma ponte até desnecessária, porque ninguém lembrava mais dessa história que eu comentei, né? Dela sendo possuída pela Força Enigma, né? E resgatam, porque de uma maneira tinha duas personagens que já foram meio que tocadas pela Força, né? Ela e a Mulher Invisível. E a Força meio que tenta remontar como se fosse uma bênção pra ela, que internamente ela podia ser alguém melhor, tal. Tenta terminar uma coisa de uma maneira luminosa, vamos dizer assim, tirando um pouco da obscuridade da personagem, né? Só que aí fica muito ruim, muito piegas, porque isso depois é completamente esquecido. E não dá pra você mais desvincular a personagem da X-23 com uma personagem boazinha, vai. Por mais que ela agora seja uma coisa bem próxima de heroína, sendo a Wolverine, ela não pode apagar toda a passagem trágica que ela já teve, né? E essa... Cara, eles conseguiram fazer o Wolverine ser um herói galanzinho? É, mas foi uma construção de anos, né? De décadas, né, vamos colocar assim, né? E querendo ou não, Paulo, se for remontar o passado que o Wolverine teve e o que a X-23 teve, o Wolverine sofreu nada, velho. Nada. O Wolverine tá reclamando de barriga cheia. A X-23 foi muito pior. Foi muito pior. Porque praticamente a X-23 foi a personagem que aconteceu se o Wolverine não tivesse escapado. Basicamente foi isso. Agora, essa parte da Senhora Sinistro é outra coisa que ficou completamente maluca. E ela, inclusive, tinha vínculo também com as histórias do Daken, né? Salvo engano. Aquele arco pecado original é tanta coisa errada que, nossa, gente do céu, é muito errado isso. Não dá nem pra comentar. Depois disso aí, a X-23 perdeu seu foco, né? Perdeu o holofote. Ela voltou a ser um personagem coadjuvante. E aí segue uma série de equipes que ela vai participar. Ela funciona lateralmente, não tem nada que repercuta muito pra ela, não. A ordem seria, um certo tempo que ela passa na Academia dos Vingadores, né? Em que acho que sequer foi publicado aqui no Brasil, porque só teve, acho que talvez o primeiro ano de Academia dos Vingadores. Eu particularmente não li, né? Mas assim, só se viu de ponte mesmo pra ela ir parar na Arena de Vingadores. Que aí sim é uma história realmente muito bem escrita. Um novato nos roteiros, né, na época. O Dennis Hopeless, que foi uma revelação do caramba. Todo mundo tava achando que ia ser uma história piegas, lembrando Jogos Vorazes, que tem a mesma premissa, óbvio. Mas foi montada de um jeito, assim, fenomenal, né? Ele elevou o status quo de Arcade, que sempre, em qualquer história, era um vilão macatruxa pra caramba. Um vilão ruim, né? Até desagradável de se ler. Pera lá, o cara, ele acendeu o fósforo na camisa do Dr. Destino e saiu vivo pra contar a história. Ele não era o macatruxa, não. Tá. E aí elevou o status dele, assim, de mega vilão. São 18 histórias, eu acho, né? Um ano e meio, mais ou menos, né? De histórias que, assim, eu recomendo pra todo mundo ler, né? Eles conseguem colocar de novo vários elementos da X-23 ali. A história do gatilho, a história dela querer, muitas vezes, funcionar por conta própria. E também, assim, abusar e extrapolar desse poder dela de regeneração, né? Que várias vezes ela toca o fogo dela, pinta em bordo com ela e ela é a Ultimate Survivor, né? Ela é que vai sobreviver até o fim. E é bom pra caramba, cara. Fora isso, tem o Falcão de Aço. Recomendo pra caramba. Já não vou ler. Já desanimou, hein? E aí culmina na volta dela pros X-Men, agora os X-Men do Bendis, né? Os novíssimos X-Men, em que ela entra pra não fazer nada, né? Praticamente até tem uma capa ali falsa pra caramba, todo mundo achando que ela ia ser a namorada do Ciclope, porque aparece ela, enfim. Na verdade, ela arruma um outro par romântico, né? Que é o Anjo, o Jovem Anjo, né? E aí, quem quiser saber mais informações sobre isso, vai lá ler nosso podcast sobre os X-Men do Bendis, né? Ou então do Mutação em Debate. Eu só vi Academia de Vingadores na parte final lá no Cross com, durante a VX. Envolve o Justin, uma menina que tinha um sentinela e tal. Dá pra ver como a X-23 estava bem cooptada dentro da Academia de Vingadores, porque ela, inclusive após a VX ela resolveu ficar lá, não quis vir voltar com os mutantes. Então ela já tava bem fit, né? Não sei como dizer isso em português, tava bem ajustada já. É, pelo que eu entendi do Academia de Vingadores, foi uma maneira de encaixar ela num campo neutro, porque tava acontecendo um regênesis, né? Aquela cisma entre o Ciclope e o Wolverine tinha explodido. E aí, uma das últimas coisas da mensal dela foi, tipo, o Wolverine querendo puxar ela pra escola, né? Não, vem pra cá. Aí ela, tipo assim, ah, sabe de uma coisa? Eu não vou nem pro canto, nem pro outro. Eu vou seguir minha vida mesmo. Não pediram pra eu seguir minha vida? Eu vou pra Academia dos Vingadores. E aí foi o jeito dela de botar o corpo fora. A negra tinha convidado ela pra lá. Curioso, né? Que ela tinha um respeito grande mesmo pelo Ciclope, de alguma maneira, né? Não sei porquê, né? Eu não entendo, mas... É um respeito que você não tem, né? Então ela tem mais juízo que você. Isso é uma coisa estranha. Ela reconhece o líder, o homem, o salvador da pátria. E ela não queria também desagradar o Wolverine, então foi uma maneira dela se manter neutra, né? Mas realmente, essas histórias, foi até um erro grave da Panini ter colocado de lado, assim. Que foi, acho que talvez foi a parte mais interessante da Academia X, quando incluiu novos membros, né? A impressão que dava, na verdade, é que a inclusão dela nessas histórias é assim. Ela é um personagem que vende, tanto é que ela já teve vários... minis e histórias e série solo dela. Ela colocava mesmo pra ajudar as histórias a vender, porque, vamos ser sinceros, que eu não tinha nenhum pra ler Academia Vingadores, porque era um bando de Ru, cara. Até os professores eram Rus. Eu li o Dennis Hopeless tanto no Arena quanto depois na série que saiu depois, porque eu comprava Fabulosos Vingadores aqui no Brasil pra ler Fabulosos Vingadores, Avantes Vingadores, pra ler Fabulosos Vingadores, e o título saía junto também. Então acabei lendo, gostei bastante, ainda que eu sempre tinha que pesquisar, porque como eu não era familiarizado com os personagens da Academia Vingadores, e também esses muitos personagens foram criados nesse momento, ali um pouco antes, os Academia Braddock, todo mundo, então pra mim era sempre um pouco meio confuso o que estava acontecendo, eu só reconhecia de fato a X-23, mesmo o Falcão de Aço, eu nunca tinha lido nada dele que eu lembre anteriormente, então pra mim era... Eu senti um pouco de falta, então eu tinha que ficar completando um pouco. Gostei bastante do Arcade, acho que deu uma repaginada boa. Gosto do Hopeless, gostava dele também em Cable X-Force. Só agora mesmo em All New X-Men que eu acho mais ou menos só o trabalho dele. Mas o pessoal ainda tem que ver, acompanhar aqui no Brasil pra ver o que acha. Depois, quando ela volta pro título do Bendis, em All New X-Men... Pô, degringolou completamente, é horrível aquilo, né, aquele trabalho. Aquele arco de... Na minha impressão, parecia que eram mil partes, porque toda a capa era igual, com o Miles Morales. É um arco que não aconteceu nada de jeito, nada interessante, as capas eram tudo iguais, tudo... Acho que a única dica de nota é que os uniformes eram bacaninhas, inclusive o que a X-23 ganhou na fase Bendis. Porque o resto, gente, depois da Batalha do Átomo, principalmente em Fabulosa X-Men, ainda dá pra ler bastante coisa, fora o Matthew Mallory. Agora, pô, em All New X-Men foi lixo total, não tem nem o que falar, é ridículo, horrível, mesmo em Vórtice Negro é uma merda, então, pô, esqueçam, nem leiam isso, não percam seu tempo e ouçam a gente falando mal no podcast sobre isso. E se não pudesse piorar, mas sempre tem a possibilidade de chegar mais fundo do poço, a X-23 foi parar na revista Wolverine. Cara, o que foi isso que eu li, velho? O Charlie Soule tava todo doido. Todo mundo fala bem do Charlie Soule, mas aquele negócio que ele fez com o Ray Fox, aquele negócio é uma coisa nojenta, é ridículo, é horrível. Não, não dá. Que isso, gente. Tô só pra pontuar vocês, tá? Então o Charlie Soule matou o Wolverine, foi aquela história questionável pra caramba, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas completamente fora do que tava acontecendo no momento, do que tava sendo trabalhado com os outros personagens. Mas enfim, engole, aceita. O que veio depois... Pô, só precisava ter morrido, não precisava mais nada, sabe? Aí ele cria a tal do Wolverines, ele junta todos os personagens que ele, de alguma maneira, achou que tinha vínculo com o Logan, né? E aí junta o Daken, junta o Dente de Sabre, junta a X-23, junta a Lady Letton, junta não sei porquê a Mística, e aí coloca eles em conflito com outro grupo de cobaias do programa Arma-X, que é um monte de outros experimentos, que tinham tempo de vida contado. E aí eles tinham que, de alguma maneira, juntos, né, encontrar um jeito de curar essas cobaias que estavam com tempo de validade pra vencer, né? E aí, o que essas cobaias fizeram? Elas adquiriram uma programação, né, de indução de de indução mental, né? Que elas podiam, tipo, hipnose, né? E que elas podiam ter controle tanto por qualquer um daqueles considerados legados de Wolverine, né? E obrigando eles, né? Subornando eles a ajudar eles. Aí ele se mete com um senhor sinistro, que tá mais maluco ainda, que pegou, roubou o corpo do Wolverine. Até hoje não sei porque ele roubou esse corpo. As relações são completamente esquisitas. Junta de novo, a gente falou lá na frente, né, do Garra, né, aquele personagem da Guarda Imperial, que a X-23 usou o uniforme dele pela primeira vez, né? O personagem despenca do céu, não se sabe nem pra quê. Inventa uma relação dele de amizade com o Wolverine que ninguém conhecia. Aí o cara tenta abençoar a X-23, né, daquele grupo lá todinho. Ela é a única que prestava, e que ela não se influenciasse muito pelo Deke, não. E que ela, enfim, tentando dar uma de padrinho no lugar do falecido Wolverine, né? E, tipo, a história não caminha pra canto nenhum. Quer dizer, até caminha pra algum lugar, mas no decorrer da história tem umas reviravoltas sem sentidos e uns personagens que, sabe... A coisa que eu mais lamento disso tudo aí foi eu ser o responsável pra escrever o resumo dessas histórias pro site. Que eu não consegui encontrar ninguém que fizesse no meu lugar. Porque nada se salva ali. Até tem uma outra personagem que eles inventam lá, né? Uma ladina que fala com a raposa preta mentalmente, que também, não sei, é tipo a versão genérica do Phantomex, né? Ela tinha até um nome parecido. Cara, o resumo mais prático disso aí é aquele negócio, assim, tipo, matamos Wolverine, agora vamos fazer uma minissérie pra matar a franquia. Eu quero saber se a Panini acabou publicando isso, né? Se teve alguma venda acima de 100 exemplares no Brasil inteiro. Publicou tudo esse lixo, inclusive todos os spin-offs, né? Gozan Legacy, Weapon X, todas essas merdas, todas saíram aqui, matando árvores, mundo afora. É triste o trabalho de atentado ao meio ambiente que a Panini faz quando ela publica esse tipo de coisa. Mas, porém, tá certo, tem que sair mesmo, porque sai, eu vou comprar, então esse tipo de público que nem eu, bando de ridículo que compra esse tipo de coisa. A culpa é sua, mesmo. A culpa é minha, eu sustento essa merda. Se você de qualidade, eles não escreviam porcaria. Só pra falar, resumindo, é ruim, cria esse grupo de restolhos? Cria, é verdade. A única coisa interessante é saber que, de alguma maneira, o corpo do Wolverine estava dentro de uma carapaça e levaram o corpo. Ou seja, é o gatilho para que... Perdão do trocadilho aí, mas é o gatilho para que ele volte em algum momento. É esse. Só isso. Pronto, acabou. Poderiam ter feito isso em um painel ou transformar essa história em off-panel, porque o que aconteceu ali realmente não importa de nada. São 20 edições que eu não sei como conseguiu ter 20 edições. Fora o tal da minissérie do legado, né? Poveiro, eram edições semanais, Poveiro. Isso é pior do que isso, eram semanais, era uma angústia, assim, era um veneno homeopático. Você pingava uma gota por semana, assim, até morrer. Como não se podia mais chegar no fundo do poço, aí realmente o Jonathan Hickman deu um reset na Marvel, né? Tirou pelo menos a X-23 desse limbo, né? Quem é o escritor dela agora é aquele cara que escreveu o Homem-Ferro Superior, não é isso? Agora é o Taylor. É, não é ele que tinha escrevido o Homem de Ferro Superior, né? Se salvo engano. Ele escreveu o Homem de Ferro Superior pra Marvel e Injustice pra DC. A Marvel resolve criar realmente um legado pro Wolverine, né? E tinha que ser, de todos aqueles personagens daquela bagunça toda do Wolverine, só um podia substituir ele, de fato. Apesar de todo o choro da galera, toda a reclamação, né? Que tem muita gente que acha que foi um absurdo, um desrespeito, ela usar o uniforme clássico dele. Na verdade, não é nem um clássico, né? Um uniforme adaptado dele. Tava morto, né? Como vai acontecer com vários outros personagens em algum momento. Ela é a X-23 que assume o papel do Wolverine, né? A partir do número 5 da Velho Logan aqui da Panini, começa as histórias dela. Recentemente é que saiu nesse mês agora a de número 3, né? Pra mim, que não leu o resto, é muito cedo ainda dizer sobre a qualidade das histórias. Parece estar bem melhor, isso é fato. Mas o Benta, que já leu o que está por vir, pode, sem dar muitos spoilers, dizer o que esperar, né? Primeiro, na publicação aqui do Brasil, ela tem a desvantagem que ela está junto com o Velho Logan, e o Velho Logan é superior, então ela sempre vai ser o segundo título da revista. Ainda que não seja tão ruim assim, eu gosto desse traço do David Lopes aí, do Davi Lopes, é bacana, bacana, combina meio com ela. O arco, os três arcos, big arcos até agora, são esse tá saindo agora, as quatro irmãs. Depois é Tain de Civil War 2, ainda que não seja um Tainzaço, assim, que deva ser lido, tem aquele negócio, aquela pequena interferência editorial de que tem, conta uma história que se encaixe nesse macro, nessa macro história da Marvel, que é Guerra Civil 2. E o terceiro arco, que pra mim é o pior de todos até agora, eu não tô entendendo muito bem, assim, ou aonde ele quer chegar. Isso talvez seja bom, porque ele é o inimigo do Estado 2. Eu tô tentando comparar com o inimigo do Estado 1, então por isso talvez a história tenha um pouco até de originalidade nisso, que não tá usando a mesma linha narrativa, então isso seja vantagem. Mas assim, pra mim não perde nem cheira. É melhorzinho que o New X-Men, mas é pior do que eu acho, do que Extraordinary X-Men, por exemplo. Mas vai lá, é melhor mesmo do que o título dela. Não tem nenhuma grande barbaridade como a gente comentou aí no título da Liu, que vai ter aqueles negócios de Senhorita Sinistra e Capitão Universo, babada. Pelo menos pra mim, começou melhor do que a primeira tentativa de mensal dela. Não sei, eu acho que mesmo nível lá, e ela tem histórias melhores. Aquela relação dela com o Wolverine e Capitão foi uma das piores coisas que eu já li na minha vida sobre ela. Mas também não é culpa dela, né? Sim, mas é a história. As duas, tanto a Deacon quanto a dela, foram jogadas naquilo, né? Então. Bom, e aí fica a cargo de vocês, né? Tá pegando essa nova fase da personagem. Eu espero que esse podcast aqui tenha servido pra atualizar a maioria das pessoas que se depararem com a personagem agora, né? Principalmente quem não lia quadrinhos e quiser buscar alguma coisa pra saber sobre quem é essa tal dessa Laura, tiver curioso, eu acho que a gente tem bons nortes pra vocês saberem onde procurar, né? Como o Felga aí falou, né? Eu acho impossível, acho improvável, mas seria até uma boa oportunidade da Panini reinvestir no material que já saiu, né? Só bastava republicar ela com papel bom, né? Mas vamos ver, né? Alguém quer um de umas palavras aí pra fechar o podcast? Pessoas que reclamam que esse legado da Laura com Wolverine, tem que ter em mente também que se tem um personagem, assim, que funciona bem como legado na Marvel, um deles é a Laura com o Wolverine, com o Logan, cara. Porque é uma coisa que praticamente vem sendo trabalhada há mais de 10 anos, meio que é o futuro dela, assim, por assim dizer, é seguir meio que a uma cena que o Logan também teve, que era cometeu atos condenáveis no passado e tá numa jornada de redenção e provavelmente não vai querer que outras pessoas passem pelo que ela já passou antes. Então, é um dos que mais faz sentido. Eu achei muito mais sentido que, por exemplo, o Buck ser ressuscitado do nada pra virar o Capitão América na fase do Brubaker. Que, assim, parece que foi uma coisa que o autor... Eu quero o cara pra ser o legado. Ou se a gente for pegar, por exemplo, na DC, o que aconteceu do Dick Grayson com o Batman, que era uma coisa que era pra ter sido feita há mais de 70 anos. E quando aconteceu, tipo, o Morrison... tinha mostrado o Dick em momento nenhum na série, de repente se tornou o protagonista da série. Foi uma coisa assim, tipo, tirar da cartola mágica. Isso que aí fica esquisito. Mas o dela foi uma coisa que era bem trabalhada, até pela relação de pai e filha que eles dois tinham. Bom, então, eu costumo ser um hater de muitos personagens criados depois dos anos 2000, mas esse momento aí, tanto algumas crias do Morrison, quanto as crias de Academia X, de Novos X-Men, naquele momento, pra mim são excelentes, grandes personagens. É a minha geração predileta de mutantes jovens desde geração X, então nos últimos 20 anos, pra mim é a geração única que foi bem escrita, e a X-23 acabou. Por ter esse background bem desenvolvido nessas minisséries próprias anteriores, e depois, por ter seguido uma boa linha em Novos X-Men e em X-Force, ela entra nesse nicho pra mim aí dos personagens jovens que deram certo. Eu acho que ela é muito diferente do Daken, por exemplo. Ela é uma verdadeira sucessora, assim, do Wolverine, não porque o Daken é vilão e porque ela é mocinha, mas porque ela soube ser construída com bem multifacetadamente, mas ao mesmo tempo caiu no gosto do gosto da galera. E o Daken tem toda aquela vibe meio antipática e acabou sendo mal escrito, principalmente pelo Wei, logo no seu começo de criação, que é o que macula muito o personagem quando Daniel Wei passa por ali, né? Não tem como Daniel Way, Guggenheim, esse tipo de gente não consegue estragar até grandes personagens, quando mais esses meia boca. E ela teve a sorte de ter Kyle e Yost aí no meio do caminho que fizeram o que a X-23 é hoje. Então sempre, se a gente acha que a história tá ruim hoje, a gente sempre consegue pensar lá atrás e lembrar que ela já foi bem escrita e ter um pouco de esperança de que ela volte a ser. Não tô dizendo que esse seja o caso agora, talvez tenha sido o caso durante boa parte da fase de Liu e depois quando ela ficou esquecida em Vingadores Academia de Vingadores, e mesmo em Vingadores Arena, que quem acompanha, quem é do público mutante, não lia o título, então era o momento em que ela estava esquecida. E aí quando chega o Bendis e tenta macular a personagem, a gente sempre guarda aquela expectativa no final, mas ela já foi boa, então pode deixar que ela vai dar certo. Mas você tem que ter fé que vai ter uma hora que vai ser bem escrito, viu, Léo? Você tá esperando até hoje o Ciclope, né, encontrar o seu lugar, mas... Felga. Que isso, é o Ciclope encontrar o seu lugar. É, relê aí o material dos últimos 15 anos e aí vem que porque tá faltando leitura na sua vida. Vai, Felga. Assim, acho que assim, ela ainda tá esperando encontrar, talvez, sei lá, o seu Larry Hama, vamos dizer assim, né? Pra que ela tenha aquela fase, sabe? Aquela fase inesquecível, né? Mas enfim, cara, acho que é uma personagem assim. De todas essas que foram, de todos os que foram criados pós determinada época, pô, ela talvez seja a que tem mais condição de render frutos do que os outros, né? O próprio conceito de criação dela foge o conceito de criação de qualquer outro personagem de legado, né? Daquele tipo assim, foi lá, alguma coisa me motivou a tomar esse manto, a seguir os passos desse personagem. Ela não, praticamente foi empurrada a ser, né? Ela, na verdade, foi criada em laboratório pra ser o legado do personagem que ela finalmente tomou a posição, né? É bem diferente mesmo. Mas enfim, a gente fecha aqui o nosso podcast de hoje, né? E volta agora falando mais uma vez da X-23, né? Só que na versão dela do cinema. Então vamos esperar pra ver o que vai sair daí. E até o próximo Nominata 66. Tchau, tchau. You made me a monster, a weapon. I told you before, girl. It's over. You're right. It is. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.